Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Se acha que entende de jogos, você jogou bastante e talvez tenha razão. Mas não consigo ver se és capaz de me vencer. Preciso ouvir jogos e diversão. Se pensas que esta fita te pertence, você tem muito ainda o que aprender. Pois se você me emprestou o jogo, eu não vou nunca mais te devolver. Agora já está claro em teu semblante que ainda não és de fato um jogador. Mas se desejas lugar neste mundo, desafio a provar o teu valor. Já me viu jogando o jogo do ouriço azul, ou no Mortal Kombat destruir? É capaz de me vencer dançando pump? Vá no baixo, frente e soco conferir. E o eu gosto de jogos, vá ouvir. You folks don't believe that about a wish coming true, do you? Well, I didn't either. Of course, I'm just a cricket, but let me tell you what made me change my mind. You see, the most fantastic, magical things can happen, and it all starts with a wish. You know, any wish is possible. All it takes is a little courage to set it free. Eu quero já! Quero diversão começando a sua centésima trinche! Ah, mulher! Isso aí, nessa semana estamos dando início ao mês especial Abril no Baixo Frente Soco, cujo tema você ainda não sabe, mas vai descobrindo aos poucos. No episódio de hoje, nós estamos reunidos aqui para falar sobre uma era de ouro de uma grande empresa no mundo dos jogos e diversão, a Disney! Quem nunca gostou, jogou, viu qualquer merda Disney, é viado, ponto. Não, não tem essa. Senhor Eternidade, depende. Não tem brincadeira. Senhor Eternidade, discorda? Não, por exemplo, se você gosta muito de Bambi, pode ser viado. Opa. E Bela e a Fera? Bela e a Fera é de macho. Bela e a Fera é de macho pra caralho. Peraí, porra. Se você dá o cu, você é viado também. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilá. Pisca, busca, Mickey Mouse. O Mestre Splinter. Moleque, amanhã, é amanhã, o dia do meu aniversário, moleque, amanhã. Amanhã, hoje, tipo, amanhã ontem ou amanhã sábado? Ou amanhã domingo. Amanhã, moleque, amanhã é sábado. Eu tô ouvindo isso no ano de 2033, e porra. Moleque, o aniversário dele vai sempre ser amanhã, ele nunca vai chegar. O Senhor da quero que a Disney vá tomar no cu, porque por culpa deles acabou LucasArts. Foda-se. Ah, para de chorar. Ah, qual foi o último jogo que tu jogou na LucasArts? Sei lá, cara, deve ter sido há 200 anos atrás, mas era muito bom. Foda-se. O Daigo! Oh, crianças. O Killerazos. Eu tenho um amigo que a voz dele parece a do Mickey. Que triste, hein? Ok, é o Mickey. Que triste, hein? Caralho, cara, que forçação de barra, cara. Coitado não, do cara, mas é sério, cara. Você já viu ele falando? Cara, ele vai morrer de rir e vai matar a gente depois dessa gravação. E a princesa da Disney que enfia porrada em qualquer príncipe Debs. Cara, eu não sei imitar o Mickey, tô me sentindo o único Juba Verde do pacote, cara. E o Crusher? Não, não falo mais nada, ele esqueceu de me apresentar, isso aqui foi gravado depois. O Crusher, eu peço perdão aqui no nome do Baixo Frente Soul, cara, esse é o único apresentador que a gente tem, então tem que ser com esse mesmo, entendeu? É o que tem pra hoje, né? O famoso é o que tem pra hoje. E é isso aí. Nessa semana nós vamos para o mundo mágico da Disney, na terra do Nunca, no Castelo das Princesas, na puta que pariu de Orlando. Não, nós vamos ficar na terra dos jogos de diversão e descobrir como foram marcantes seus jogos outrora e entender se hoje em dia eles ainda são fortes e quais seus grandes títulos e mais interessantes. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. De e-mails do Paz Frente Soco, eu gosto de jogos, referente ao episódio de Metal Gear Rising, ou quase não, né, porque nós só recebemos um e-mail sobre esse programa. Tô me sentindo aqui de volta à leitura de e-mails do episódio 2, tendo que inventar e-mail, mas foi o e-mail do Loop Infinito, que diz que os nossos podcasts estão ótimos e que queria escrever um e-mail pro De Narrativa, mas não teve tempo, já que o próximo saiu e ele não acabou não escrevendo a tempo. Bom, o Ninja da Faca Guinso foi um assunto que me ajudou, pois estava em dúvidas sobre comprar ou não o jogo. Estava com medo de que o jogo destruísse a experiência que tive jogando a saga Metal Gear Solid. Depois de todo o bate-papo do corta, me interessei e vou comprá-lo. Cadê o senhor da realidade? Nada contra a Bebs, muito melhor ela do que ele. E aproveito para mandar um beijo para ela. Mas todo o bom, entre aspas, humor dele faz falta a esse podcast. Vou lançar a campanha Volta Castro. E pede pro Ninja Inimigo continuar nupando no Twitch, que está sendo super divertido. Valeu, Loop Infinito. Você é um cara que sempre nos apoia pra cacete. E foi o único que mandou e-mail sobre esse tema. E aí a gente resgata aqui um e-mail sobre o nosso episódio de narrativa, o 128, que foi do Legion, o Ti, nick de CS Bonus Frag. Esse nick Legion dele acabou gerando confusão, porque ele nos enviou há muito tempo uma chave de maquinário, aquele jogo independente, pra gente sortear. E a gente tem um outro ouvinte chamado Legion, mas esse outro ouvinte só foi começar a ouvir depois, né, lá pro episódio 119, e a chave que ele nos mandou foi na época do 114, assim, então dois caras com o mesmo nome, deu uma confusão. Achei muito legal essa ideia da narrativa construída pelo jogador, principalmente porque é uma coisa que eu faço bastante. Às vezes, ou muitas vezes, chegando a ser chato de achar história boa pra tudo quanto é jogo com falhas no roteiro. Quanto a isso também, narrativa construída pelo jogador, eu vejo que o que acaba sendo o principal sustento dos MMOs é isso, já que você acaba vivendo muitas histórias com pessoas de verdade, e as suas são geralmente bem diferentes das de outras pessoas. Mas claro, isso se aplica mais aos MMOs mais antigos, pois você não tinha dica nenhuma do que dever fazer e tinha que achar um maluco que já tivesse feito pra te ajudar e desvendar os mistérios daquele novo mundo. Fazendo aquele discurso de velho, eu acho que esse excesso de dicas que o jogo te dá acabam diminuindo o número de história que compartilhamos com os nossos amiguinhos. Claro, tem exceções, como o caso de Dark Souls, em que você troca uma ideia com os amigos durante seu jogo, ou você vai ter muita história pra contar. Tomara que um belo dia ele deixe de ser exceção pra ser algo ainda mais comum. Abraços e fodam-se vocês. Então, obrigado ao Legion. Por fim, mandar um abraço pro nosso querido amigo, ouvinte Biostalker, o nosso desenhista de DS de plantão, mandou mais um desenho pra gente, dessa vez retratando a visão dele, a perspectiva dele sobre o episódio 129 do Corta, Corta, Corta. Ele fez um Cyber Ninja inimigo fatiando versões cibernéticas dos outros participantes. Uma merda, mas toque, é ridículo isso. Nunca que uma versão robô do Ilaps, do Clerado, seria fatiada por aquele viadinho. Mas, excelente desenho mais uma vez, um abraço pra ele. Eu tô aqui sozinho hoje por isso, né? Fomos só esses dois e-mails, não coincidentemente, ou coincidentemente, foi o episódio que semana passada, nossos amigos Ninja Inimigo e outros ficaram dando xilique que o pessoal não comenta no site, né? Mas claro, o pessoal comenta no site sim. É que o pessoal manda mais e-mail, talvez, do que comentaria no site, mas ainda temos muitos comentários e gostaria de agradecer a todos vocês que comentam, seja no site, no nosso grupo do Facebook, etc. Então, pessoal, um grande abraço pra todos vocês, fiquem aí com a magia de Disney no podcast Eu Gosto de Jogos e até semana que vem com uma enxurrada de e-mails! Amanhã, dia 6 de abril, às 15 horas, no Pizza e Grill da Tijuca, links aí no post, o Baixo Frente Pizza 2, porque a segunda face é ainda melhor. Amigos, mas especificamente gostaria de perguntar pro senhor da eternidade, porque quando ele tá aqui eu gosto de perguntar pra ele, eu gosto de abrir com é que você gosta de tomar porrada, né, mano? Você gosta de tomar a voadora de 2-10. Vamos lá, senhor da eternidade, eu quero que você me diga. Gosta de sentir a Marília Gabriela, né? O senhor da eternidade, acha que a Disney, como tanto empresa, como filmes e jogos e diversão, marcou a sua vida na sua infância de modo inabalável? Aqueles adjetivos que a Marília Gabriela usa, assim, né? Com certeza, que eu seria um babaca se eu dissesse que não. Até hoje, os filmes da Disney te agradam. Você curte assistir ali um... Peraí. Os filmes antigos da Disney. Não, eu tô perguntando. Você gostou. Os filmes que é? Tu tá de frescurinha. Não te agradam? Tu não gosta de Monstros S.A., não gosta de Procurando Nemo? Não, Monstros S.A. é um lixo. Procurando Nemo é ok. Piratas do Caribe. É uma bosta. Mas todos eles? Olha só. Você não gostou de nenhum deles? Não, o primeiro é ok. Valente, confesso que eu não vi, eu quero ver ainda. Não. Valente, já viu Brave. Enrolado. Só o Valente. Não. E você, senhor Lopes, você, eu sei que o seu coração é eterno nessa Brasília chamada Disney, certo? Não, eu vi poucos filmes da Disney, assim, na verdade. É porque eu gosto muito de Toy Story, ainda eu acho que eu sou fã pra caralho da Disney. Eu gosto da Pixar, na verdade. Justo. E Rei Leão, cara. E Rei Leão. Não, gosto de Rei Leão, gosto de Aladdin pra caralho. Mas assim, tem muitos filmes da Disney que Pocahontas eu nunca vi, por exemplo. Mulan, nunca vi Pocahontas. Nunca vi. Cara, mas se você viu o Avatar, você viu o Pocahontas. Olha só. É verdade. Eu não vi Pocahontas, não vi. Nunca vi Gárgulas direito, vi pouquíssimo, Gárgulas. Não, mas Gárgulas é vacilo, só que eu já te falei que é foda. Ah, Gárgulas é foda. Ah, se você não tivesse falado, eu não saberia nunca que Gárgulas é foda. Quantos anos você me conhece? E eu lembro que quando, quando a Disney saiu anunciando coisas por aí e tal, tinha muita gente falando assim, ó, a Disney nunca fez besteira, tudo que ela compra, ela faz direito. Aí eu falei, e Doug? E Doug, meu irmão? O que que tu fez com o Doug? Caralho, comprou. Ele era a única da vantagem que Doug teve com a Disney é que ganhou um filme. É. Grandes postas. Caralho, teve filme do Doug? Peraí, galera. Eu finalmente acho essa pessoa. Tô saindo da gravação. Falou, beijo. Falou, um abraço. Com esse pensamento, eu gostaria de ir ao âmago do coração do Daigo, o mais senhor, o mais elder de todos nós aqui. Sábio da montanha. E eu gostaria de perguntar, na sua infância, Daigo, a Disney, no mundo dos jogos e diversão, carimbou seu coração com um stamp de felicidade? Umas 6 ou 7 vezes. Porque era muito jogo bom, cara. Principalmente as parceria com a Capcom. É amor, cara. Buceta, xoxota, né? Não tem outra expressão melhor que isso. Ele é xoxota. É um fato comum, conhecido por todos, que existem vários jogos merdas baseados em desenhos, em filmes, totalmente apelativos pra criança mesmo, pra criança querer encher o saco do pai. Aí vender um jogo, sei lá, dos Incríveis pra Wii, que é uma bosta e tal. Mas. O de Game Boy Advance conseguia ser ruim, cara. Imagina o de Wii. Mas a Disney, em toda a sua história, ela tem um histórico surpreendente. evidente de qualidade. E eu queria a sua opinião, Daigo. De onde vem isso? Por que você acha que os jogos, principalmente antigamente, da Disney, era quase que sinônimo de fodereza? Fodereza, hein? Fodereza! Eu posso acreditar isso a um autocontrole de qualidade e ao fato de que pegava logo a melhor empresa no gênero do que queria lançar. No caso era Capcom. Platformer era coisa da Capcom. Antes de fazer essas putarias de lutinha, você queria um platformer bem feito, você dava pra Capcom. Crusher, tu curtia os platformers da Disney feitos pela Capcom? Curtia todos. Todos. Todos. Todos. Todos os jogos da Disney, todos. Eu queria que você me ajudasse a entender aqui, Crusher. Os jogos, eles foram um grande sucesso, todos esses jogos da Disney em outrora, e eu queria saber se eles foram um sucesso pelos seus personagens famosos, pela sua jogabilidade divertida, um jogo bem feito, ou por ambos? Acho que por ambos. Assim, hoje, se quando eu vou jogar, é divertido, mas é mais divertido pela nostalgia, né, do que pela qualidade do jogo, não que ele seja ruim. Mas naquela época, era o que a gente tinha de mais avançado, e ainda misturava com personagens famosos do cinema, né, na época de criança. Então, na época era ambos. Hoje, eu acredito que quando eu jogo qualquer jogo desse tipo, é pela nostalgia, principalmente, né. Você falou uma coisa certa aí, você não tinha uma base de comparação. Era o que você tinha ali na hora e, bom, provavelmente era um dos seus primeiros jogos, né? Eu lembro disso com o DuckTales e Chip and Dale. Que lá, pô, podia ser difícil, podia ser fácil, podia ser meio babaquinho em alguns pontos, mas, cara, era o melhor jogo que tinha porque você não tinha outros jogos pra comparar. Hoje em dia você já tem uma base tão enorme de jogos que você jogou, de platformer, de tiro, qualquer coisa, que você fica assim, caraca, comparado com tal jogo fica ruim, comparado com tal jogo fica bom. Então você começa a ficar mais chato nisso. Acho que vocês estão até simplificando um pouco a questão, né? E tem um parêntese aí que a gente já fez quando a gente falou no episódio da Mônica, que ninguém ia jogar o Wonder Boy. Nenhum de nós aqui ia pegar o Wonder Boy no mundo dos monstros pra jogar. Eu jogava aquela porra do jogo da Mônica. Não, eu acho que eu tô tratando você como a criança que você é, exatamente. E... que toma caipivinho. E sente o gosto. Jesus. Gostos excêntricos, sabores excêntricos. E exatamente, ninguém ia jogar o Wonder Boy. Assim como, pô, eu tô jogando o Castle of Illusion aqui, porque é do Mickey. Se fosse, sei lá, do Ratinho Tobias, eu ia ter jogado essa porra fora. Não ia ter nem baixado essa porcaria aqui e botado do PSP. Porque eu quero jogar, porque eu pensava que você nunca teria jogado, sei lá, Sonic, por exemplo. Não, eu concordo com o Lapso, ainda insisto. Numa época onde você tinha 99% dos jogos eram de jogos de plataforma, você ter personagens que carismáticos conhecidos do público era um grande diferencial. Com certeza. Substituíssem o Mickey ali e botassem o Cavaleiro genérico, o jogo não ia vender tão bem? Depende. Se o jogo fosse um jogo totalmente inovador ou extremamente bem feito, por exemplo, Cast of Illusion, que não é da Capcom, né? Da Sega. Já é da Sega. Lembrar que muitos desses jogos que são dos consoles da Sega não são da Capcom, né? Exceto talvez o DuckTales e o próprio Tico e Teco. Acho que a maioria é da Sega, da Virgin, etc. Não, mas aí é porque não saía pra Sega também. Exatamente. Aí é questão de licenciamento, enfim. Mas a maioria desses jogos são muito bem feitos. Então, se fossem personagens... Se o Castle of Illusion fosse um jogo do Sonic, sei lá, por exemplo, do Tails, um jogo do Tails. Tails tem jogo, ia ser Tails, Castle of Illusion. Talvez você jogasse, entendeu? Mas o carisma desse personagem, acho que vale muito. E ele leva uma vantagem competitiva sobre outros muito grande. Se fosse um personagem genérico, talvez ele tivesse que ser um jogo muito melhor do que ele é pra que ele tivesse o mesmo impacto que ele tem. Pra que eu estivesse jogando ele aqui agora, entendeu? Ou que a gente estivesse gravando um episódio só sobre isso. Uhum. Ninguém ia estar gravando um episódio sobre o jogo no Cavaleiro Genérico no Castelo da Ilusão. Mas o jogo do Mickey no Castelo da Ilusão a gente fala. E por que que isso não funciona tão bem hoje pra gente? Porque a gente era criança, será? Exato, cara, olha só. Com certeza. A minha irmã, assim, né? Minha irmã tem 13 anos agora, assim, a maioria de vocês não conhece a minha irmã, mas já só o Daigo e o Crush conhecem a minha irmã aqui. São os que moram mais longe. Mas esse é o paradoxo. Mas ela tem um DS e o DS dela tem lá Mario, não sei o quê. O Mario, na verdade, que joga é minha mãe, né? A minha irmã joga bem o Mario Party, que ela olha gosta. O jogo que ela jogou por muito tempo era um Hannah Montana, que é da Disney, essa porra. Então, isso passa também pelo seguinte caráter da empresa, da Disney como uma instituição, que é o foco que ela tem hoje em dia. O foco da Disney hoje em dia é Miley Cyrus, é Demi Lovato, Selena Gomez, a Lourinha Nariguda. Na nossa época era desenho. A Disney não faz uma animação em 2D desde aquele da Princesa e o Sapo, né? Que foi o da Princesa Mulatinha. Foi a primeira. O último que eu vi foi Atlantis. Não, Princesinha de Nova Orleans. Atlantis eu acho que não é da Disney. Eu acho que Atlantis é da Fox, né? É Disney. Merda, que horrível. Não, eu adoro. Tem cara de Fox. Terra 2000, não sei o que é da Fox. Titã é da Fox. Então tem muito. Essa mudança do foco conta muito. O Mickey hoje em dia tem até hoje aquele programa lá, House of Mickey, que passa no canal da Disney aí, que é um Mickeyzinho em 3D, dublado pelo Guilherme Briggs, o caralho. Mas aquilo é muito pra público muito infantil. É a criança muito pequena. Porque ele não é Disney, ele é Disney Junior, né? Tipo, é ainda menor. É Disney Junior, né? Agora é uma coisa assumidamente pra criança. Você não usa mais o Mickey, nem o Pateta, nem o Donald, nem um dos cinco grandes, né? Aí colocaria também a Minnie e o Pluto, que são o penteto sagrado da Disney. Eles não estão mais usados como um público família. Eles são usados como um público infantil. Então você não esperaria hoje em dia da Disney uma coisa como DuckTales, por exemplo. Ou uma exploração mais infanto-juvenil, nem infanto-juvenil, de um produto Disney com esses personagens clássicos. Mesmo eles vão apostar pro público mais juvenil, público conectado de adolescente, pré-adolescente, essas garotas ali, essas meninas, e jogo dela, jogo da Hannah Montana, da Feiticeiro de Waverly Place, essa porra, entendeu? Mas, a parada é o seguinte, a Disney deu os direitos, teve aquela troca toda, contrato, essas coisas pra WayForward fazer o DuckTales novo, né? Quer dizer, o remake pra gerações atuais. Mas você acha que isso aí é muito mais uma exploração da nostalgia que tem uma tentativa de reerguer as franquias? Bom, mas sem dúvida, cara. A gente tá no maior filão de nostalgia que a indústria criativa já viu em todos os tempos. Concordo. O que a gente vive hoje é remake de anos 80. Remake de qualquer coisa de anos 80, cara. Tão fazendo o filme do Robocop de novo, cara. Não, entendeu? E outra coisa. Quem conhece o Tio Patinhas da geração infantil hoje em dia? Quem conhece o Tio Patinhas hoje em dia, americano não conhece. Você vai na Disney, não tem Tio Patinhas lá. Você vai na Disney, nos Estados Unidos, só tem esses cinco, né? Mickey, Donald, Pateta, a Minnie e o Pluto. E personagens muito específicos de coisas, de produtos mais novos. Até nem sempre da Disney, exatamente, da Pixar. Não, mas tem tipo Stitch, Toy Story, Monstro S.A. Tem esses personagens mais recentes. Eles apelam pra esses mais recentes. Você não vê uma mulher fantasiada de Margarida na Disney, por exemplo, entendeu? Pô, a Margarida é a namorada do Donald, porra. Não tem o Guinness Zezinho no Pro Dev. Na Disney de Hong Kong tem. Olha isso. Ai. Por isso que eu falei a Disney nos Estados Unidos. Tem simpatias em Hong Kong. Então ainda tirou onda lá em Hong Kong. Lá na China, onde eu vou todo ano, porque meu pai mora lá. Debs, eu digo mais. Asian. Asian. Então, nessas diferenças também. Talvez na Euro Disney. Tem mais um adendo também. Eu tava te deixando falar, mas aí tem os adendos. Você tava falando um negócio de jogo, mas tem o Epic Mickey. Sim, tem o Epic Mickey. Mas a gente, daqui a pouquinho, fala sobre ele. Mas será que ele é bom? Ele fez um sucesso como os jogos antigamente da Disney faziam? Ele teve impacto da mesma forma que os jogos antigos faziam impacto? Falaremos já sobre isso. Depois spoiler, não fez. O foco da empresa mudou. Então, se ela vai fazer um remake de DuckTales, e, pô, quero mais é que faça mesmo, que eu gosto muito daquele jogo, e acho que é um jogo que vale a pena ter os gráficos remodelados. Por mais que a gente saiba que, no fundo, o gráfico, pô, é só uma parcela do todo, acho que tem uma galera nova que, porra, cresceu o gráfico bom, então é mas difícil fazer o cara. O remake vai ser só gráfico? Não, vai ter fase nova, vai ter mecânica nova, não sei lá. Não vai ser grande mudança, hein, acredito eu. Provavelmente vai mudar pra pior. Não, cara. O lance da Disney é porque a gente tá ficando velho, e aí a gente vai invariavelmente morrer, e a Disney precisa dar uma repaginada, ela precisa pegar a galera mais nova. Aí qual é o interesse da galera mais nova? Dia. Justin Bieber, então tem que ter a Hannah Montana. A cada dia que passa, você está mais perto da sua morte. Mas isso é interessante o que a Debs disse, pelo seguinte: a Mônica esse ano faz 50 anos, né? 63, 2013, a personagem Mônica. Tava ouvindo o episódio dos nossos amigos do Quadrincast sobre a Mônica, e eles estavam lá com o Sidney Guzmán, que é editor da Mônica. E eles comentavam, né, como o Maurício de Souza consegue ainda manter uma gama de personagens vivos por mais de 50 anos, e são os mesmos personagens. Então, sei lá, nos últimos 20 anos, não tem nenhum personagem que é a Mônica, da turma da Mônica, que tá sendo inventado, que tenha se tornado relevante pra caralho, assim. Todos eles são estabelecidos a... Não sei, não. Eu lembro que teve uma época que teve, tipo, sei lá, a Marina, o Dupont. A Marina foi o que mais chegou perto, assim, de tornar relevante. Sim. Porque o Nimbus. O Nimbus não, também, por causa, cara, do Cascão. O Nimbus. Contra. Não tem nada. A Marina tá namorando franjinha agora. E a Mônica casou com Cebolinha. Mônica casou. E eles falaram exatamente disso, de como, na verdade, a turma da Mônica jovem foi responsável por esse renascimento, né? Por assim dizer. Renascimento não, né? Mas por essa extensão até do público leitor da turma da Mônica. Porque a criança parava de de ler com, sei lá, 10 anos, mas aí leu a Turma da Mônica Jovem desde os 10 e vai continuar lendo até hoje, e talvez se torne leitor de quadrinhos no fim das contas. É, então, isso a gente não vê diretamente da Disney, né? A gente vê muito mais ela poupando os personagens dela pra muita coisa. Quanto tempo você não vê o Mickey numa coisa relevante, assim? Tudo bem que ele não precisa, ele já é um ícone da cultura americana. Cara, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Não, mas Kingdom Hearts é um jogo, tô falando assim, uma coisa relevante de verdade, assim. Ah, tá, jogo não é relevante. Jogo não é nem cultura, né, cara? É. Cara, relevante de onde o personagem vem, animação. É, tem, assim, e Kingdom Hearts também não é relevante, mas falaremos sobre isso. Mas você pode na Disney ver o Mickey espalhado por tudo quanto é canto. Pois cara, é, lá. Você vê lá, pra tudo quanto é canto, né? Mas você não vê ele em coisas novas, não tem um filme novo do Mickey, entendeu? Tem um filme do 007 a cada 3 anos, mas não tem um Mickey nunca mais. Esse tipo de coisa, eles poupam muito o personagem dele. E o Mickey, porra, a lei de direitos autorais nos Estados Unidos, ela é modificada sempre que o Mickey vai expirar. Quando o Mickey vai virar direito público, muda a lei, entendeu? Então, normal. Esse é o nível de... Não é que os personagens estejam velhos. Por exemplo, eu lembro, eu era adolescente, pré-adolescente, sei lá, whatever. Eu tenho uns 12 anos. Tinha um filme muito bom com o Pateta, que era Pateta o filme. Isso é foda muito pra bom. Caralho. É. Peraí, esse Pateta o filme é que é ele, o Max? Isso. É, ele vem da série de TV. Pô, não é o contrário, não. Não, é ele que deu vem original. Da série de TV. Caraca, esse desenho do Pateta era muito foda, cara. Sim, muito e pra bom. Mim foi a última grande obra da Disney com os personagens principais dela, que eu me lembre. Com um dos principais, exatamente, é. Não, e antes disso, acho que foi DuckTales também, não teve... Não, teve Tico e Teco e os Professores da Lei. Não, calma aí que DuckTales é a origem de todos esses. Tô falando desses principais. Não, tudo bem, Tico e Teco também é relevante, mas não tá no top, entendeu? Tico e Teco é tipo uma linha B que deu certo, assim. Uhum. Aquele Tico e Teco Rescue Rangers, que tem até o mais ou menos, cara, porque tem muito episódio do Patrono do Clássico que tem Tico e Teco, meu. Ah, sim, mas tem, claro. Rescue Rangers teve um offshot depois, né? Não. Teve. Não? Teve sim. Não. Eu só não lembro. Ah, não, offshot não, não sei. Engraçado que essa animação do Tico e Teco, até hoje, eu acho ela muito bem feita, cara. Os afiliados da minha namorada, tem lá o... Aqueles DVDs que vem em banca, que tem esse episódio dessa série. A animação é muito boa, só que o gráfico do jogo é muito ruim, cara. Envelheceu muito já. O jogo? Cara, é NES, né? É, de Nintendinho, mas o desenho não é de uma época tão diferente, entendeu? Uhum. É uma coisa se você for comparar o DuckTales no jogo e no desenho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, entre o DuckTales e o Pateta, também não tem muita coisa usando esses personagens principais, sacou? E esse filme do Pateta vale a pena porque ele tem uma das melhores músicas da Disney até hoje, que é a música do Max entrando de férias. Exato, essa música é animal, esse tendal. Só me faz uma aula, depois adeusinho, chega de livros, esqueci os livros, só vou ler quadrinhos. Eu tive medo por tanto tempo, sem saber o que falar. Hoje é um dia tão esperado, as aulas vão acabar. Todos os dias feriados, a gente poder descansar. Exatamente. Agora, pra terminar esse bloquinho aqui, eu queria só fazer uma pergunta pra minha amiga Debs. Debs, o que você acha quando eu digo pra você que a Disney sempre esteve em nossos corações, menos da Senhora da Eternidade, durante nossa infância, adolescência e era adulta? E os seus filmes nos acompanharam pra sempre, marcando mesmo quando é Pixar, mesmo quando não é. E sempre esteve presente, mesmo que os personagens do Mickey em si não estejam tão presentes. A gente vê aí Monstros S.A., a gente vê Procurando Nemo. Toda hora tem um Toy Story 3 aí, voltando pra mostrar que não é uma série que morreu. Foi assim com os jogos? Os jogos nos acompanharam e ficaram com uma boa qualidade nos dias de hoje? Polêmico, mamilo. Temos muito menos títulos Disney marcantes como nós tínhamos antigamente. Ah, isso é um fato. Mas eu acho que rola também aquela parada nostálgica, né? Eu jogava muito Hakuna Matata lá, o joguinho que era Timão e Pumba pra PC. Nossa! Muito bom. Pô, era muito bom. Um jogo muito bom. O foco mudou também, né? Hoje as crianças querem jogar um FPS, dar uns tiros e matar uns caveiros aí, né, cara? Hoje ninguém quer... Matar uns Bambi, né? Matar uns Bambi aí. Hoje ninguém quer ir lá na floresta com o Tarzão, com o Rei Leão lá, cara. Ninguém quer. Deve ainda existir jogos semelhantes aos que a gente jogava da Disney, mas deve ser tudo jogo em site, assim, entendeu? Jogo do site. Tem entrar no site da Disney, tem. Não, mas o que eu tava falando é que se você for ver... O Wii, que é o console mais vendido, os jogos são bestas. É todo joguinho bobo de criança. O jogo do Timão e Pumba era muito mais legal. Eu digo pra você, Debs, de experiência assim, dos jogos que eu testei, fui dar uma olhada, com 90% de precisão, se um jogo do Wii é baseado num desenho animado, ele é uma merda. É assim, 90% de precisão. De todos que eu joguei, muito difícil achar um desenho, sei lá. Vai, Naruto? Não, tô falando da Disney, assim. Do Naruto, pior ainda. Mas eu tô falando, assim, dos jogos da Disney que vem lançar, ou da Pixar, ou desses longas que nós estamos acostumados a ver no cinema. Ah, caraca. Pô, tive um insight aqui. Insight não, aquelas coisas que a gente lê e com o tempo a gente vai percebendo também. Quando o Nego lançou DuckTales, quando o Nego lançou Pateta e Filho pra Super Nintendo, quando saíram todos esses jogos, qual era o tempo de diferença do jogo sair pro desenho ou pro filme sair? Lá era com o desenho mais ou menos uns 6 meses no ar já. Era assim, o desenho fez sucesso, vamos fazer um joguinho dele. Tipo, ele isso, é como na época o desenvolvimento era mais rápido. Era mais rápido. Hoje o que acontece? Você tem aquele, vai sair o filme do Homem de Ferro, então tem que ter o jogo do Homem de Ferro na hora que ele vai sair. Você não pode perder o tempo, você não pode deixar o Paulo. Homem de Ferro 2 refuta o que você... Muitas vezes sai antes do filme até, né? Moleque, teve um jogo do Homem de Ferro que eu joguei pra DS que eu vomitei por todo o orifício do meu corpo jogando aquela porra. Não, para isso não. Aquilo não, aquilo é imundo, cara. É imundo? Hoje DS, de PSP... Qualquer jogo de filme ou de desenho de hoje, ele vai ter uma... Porra, eu tô cagando regra aqui falando que qualquer jogo, mas a maioria dos jogos... Fala que nem eu. A maioria com 90% de precisão. Que isso? 89%, pra gente ser exato, vai ser uma merda porque os caras têm um tempo a cumprir rápido ali, estão ganhando mal pra isso e, meu, você não vai descansar, você vai trabalhar 80 horas na semana. Você acha que o fato do... Porque antigamente eles também não tinham muito tempo pra fazer. Se eles levassem 2 anos pra fazer um jogo de uma série que tava fazendo sucesso agora na televisão, daqui a 2 anos a série podia tá cancelada. E aí? Então você se sindicada que a galera já assistiu tudo. Pois é. Porque tem isso lá nos Estados Unidos, o negócio de sindicar a série, passar em canal aberto. Sábado de manhã, né? Não, isso aí a maioria tem horário no sábado de manhã que fica competindo um contra o outro. Mas quando eu digo sindicar é passar numa TV que normalmente não é afiliada a outra. Televisão aberta. É. Mas aí eu pergunto, será que era um problema... Será que nessa época era o problema do tempo? Ou porque os jogos eram mais rápidos de serem desenvolvidos, você tinha um tempo ali depois pra ser melhor trabalhado? Ou ainda mais, será que a gente era criança e relevava menos coisas? Não, isso com certeza não é, cara. Eu tava jogando... Essa semana eu tive que ir a Petrobras, né, no centro da cidade, e tava engarrafado pra cacete. Então eu saquei o PSP no ônibus, reclinei a cadeira e botei o Aladdin de Mega Drive pra jogar. O jogo é fantástico, o jogo é espetacular. O de Super Nintendo é uma droga, tá? Mas o de Mega Drive é sensacional o jogo. Joguei do começo ao fim, assim, e fiquei triste quando acabou. Só me decepcionei no final. Tinha Aladdin pra PlayStation, não tinha? Tem um Aladdin pra PlayStation também. Vou te falar. Não, a Vingança de Nazira. A Vingança de Jafar. Eu vou te falar que de muitos jogos platformers que eu joguei da Disney, isso inclui Castle of Illusion, inclui Quackshot, Rei Leão, Aladdin, World of Illusion, essa porra toda, são jogos de plataforma que não deixam nada a desejar pros conceitos de plataforma de hoje em dia, cara. Não que seja um conceito mega evoluído. Não que seja muito difícil também. Mas eu não acho que sejam jogos assim, porque existem jogos de plataforma que eu jogava antigamente e eu achava ruins já naquela época. Existem jogos de plataforma independente que eu jogo hoje em dia e eu acho chatinhos. Esses, talvez possa ser um pouquinho da nostalgia falando alto, mas quando eu jogo, eu ainda acho divertido. Nessa brincadeira toda, até eu peguei o DuckTales e curti tudo, cara. Aliás, vamos fazer o teste. Mas eu lembro o jogo todo. Vamos pegar primo, irmão, algum parente aí ou amigo que nunca tenha jogado essas coisas, que hoje seja leite com pera criado no Halo. Não vai gostar, cara. Não vai curtir. Não sei, cara. O meu irmão... Eu aposto com vocês que minha irmã vai gostar. Mas é criação, cara. Mas eu preciso dizer, o meu irmão, ele é 11 anos mais novo que eu, e ele cresceu muito nessa cultura de emulador. Então, mesmo sendo que ele tava na época do PlayStation 2, ele jogava muito jogo do Super Nintendo no computador. Mas aí é uma exceção. Mas se você pegar o cara aí que só jogou Halo e não sabe nem o que é esses jogos aí, o cara não vai gostar, cara. Não vai. Que não vai gostar, porque a experiência de jogo dele é aquele FPS bolado que ele joga Forever Alone, né? A escala de valores dele tá corrompida. Mas é por isso que eu tô falando. É que nem esses joguinhos de Facebook. Aí rola um puzzle, rola não sei o quê. Isso tudo tem nesses joguinhos antigos da Disney. Quem gosta de joguinho do Facebook provavelmente vai gostar de joguinho velho da Disney. Sua mãe, então você que tá ouvindo a gente, apresente a sua mãe o jogo World of Illusion. Dá aí pra sua mãe jogar, ela vai se amarrar. Porque sua mãe está no Facebook jogando jogos. Aí começa pelo Castle, depois vai pro Land, depois pro World of Illusion. Eu consigo até diferenciar os tipos de jogos da Disney que são lançados pra acompanhar os filmes que são no cinema e uns outros que são investidos ali com os personagens. Por exemplo, o Epic Mickey 2. foram jogos de grande investimento, tiveram um budget razoável pra ser feito. Warren Spector, cara. Então... Tristeza. Epic Mickey, por mais que não tenha sido, meu Deus, que sucesso de críticas, não é um jogo ruim. É um jogo divertido de se jogar. Eu nunca achei ruim, cara. O único problema dele é a câmera. É a câmera. Destruiu o jogo, cara. Se não fosse a câmera, eu teria sido muito melhor. Uhum. Só dar um número. E o Epic Mickey 2 teve um budget estimado entre 20 e 30 milhões. Cara, isso não e é... eles queriam vender 2 milhões de cópias. Venderam 750 mil. Eu não joguei o 2, não. É arrumar a câmera? Porque assim, uma vez você aceita, né? Duas é foda. É. E além de não arrumar a câmera, a jogabilidade é um cocôzinho. Uhum. Eu acho que... Cara, também... a Junction Point mereceu ser fechada. É triste dizer isso, mas mereceu. Eu acho que também eles lançaram pro console errado, cara. Infelizmente. Eu não é nem querer falar que o Wii não é pra isso, mas convenhamos, eu acho que se tivesse lançado um jogo desse porte pra PlayStation 3 e Xbox, teria vendido mais, na minha opinião. Alguém discorda? Eu acho a mecânica muito boa, cara. Entendi. Só se fosse melhorar tudo, cara. Porque se vai fazer pra geração atual, tem que botar o turbo no negócio. Faz outro jogo, então. Fazer outro jogo, refazer ele desde o começo. Sabe o que é triste nessa história? Teve o Warren Spector, Junction Point, 20, 30 milhões de orçamento pra fazer essa porra. E o único título que vendeu bem é o de DS, que foi licenciado pra uma empresa de terceiros. Foi muito melhor porque copiou o Castle of Illusion. Caraca. Genial. Acho que foi até o WayForge. Não, não foi o WayForge, não. Enfim. Nossa, a jogabilidade do Castle of Illusion. Uma solução razoável pra Disney é licenciar todos os jogos duros pra Telltale. Vão fazer ótimos jogos. Point and click é o que é. Pode ser. Aliás, tem uma coisa que eu até pensei mais cedo hoje, que eu achei que seria sensacional. É da The Force Unleashed do Platinum. Olha só. Então, muito boa pra reviver o Mickey enquanto personagem de jogo é fazer um jogo do Mickey com o Sonic e o Mario nas Olimpíadas. Oi. Com o Zé Caio. Oi. Isso é ruim, não. Eu arrisco dizer que no mundo das mídias, não dos jogos e filmes, etc. Fora isso, excluindo o parque da Disney. Eu acho que o lugar onde você mais vê o Mickey e os grandes personagens da Disney ali, como o Donald, o Pateta, etc., é no Kingdom Hearts. Eu não lembro outro lugar que eles apareçam tanto assim. Próximo assunto. De um que é provavelmente um dos favoritos de muita gente aqui. Eu sei que o Mestre Splinter curte muito a musiquinha da lua, que ele até colocou no Disco Ninja, não sei que episódio, que é o DuckTales para Nintendinho. Excelente jogo e uma excelente puxada também pra começar, porque vai ser refeito aí esse ano pela WayForward e a Capcom. E eu acho que vai ficar muito bom, porque eu gosto muito de DuckTales e a Netflix é uma piranha que tirou aqui do Brasil. Então deixa eu te explicar, deixa eu te perguntar, Elapis, você é fã da série DuckTales, certo? Quando sai dando, eu sou muito fã, você gosta dos personagens, da história... Cara, eu vou abrir meu coração aqui. A minha sogra já falou assim que se eu casar com a filha dela, pode ficar com apartamento. Ela comprou duas televisões agora de LED pra gente, que falou, eu deixo a televisão pra vocês. Eu falei, dona Eliane, eu não quero nada disso, assim. Eu só quero que a senhora me dê a mão da sua filha e o jogo de cama de DuckTales que ela tem, cara. O cobertor e o foda. Cara, foda. Você ganhou a sogra, mas perdeu uma casa. É isso. Mas é o que... Você é muito fã do DuckTales e pelo que você lembra do jogo, se você jogou recentemente ele de novo, queria que você tentasse me explicar por que que é um jogo bom. Aí que tá, olha só, tá, vamos por partes. O jogo é bom, ele seria bom se fosse, sei lá, um outro, o Pantera Cor-de-Rosa com a bengala também. O Pantera Cor-de-Rosa é um personagem irrelevante. Se fosse um cara com bengala, fosse um velho de bengala, seria um jogo bom. Fosse Yoda, moleque, fosse talvez... um spin-off de Star Wars. Que isso? Ia ser irado, moleque. Se fosse um personagem genérico, talvez eu não voltaria a jogá-lo. Por exemplo, hoje, eu tava jogando agora, pô, naquele Slayer. Talvez não estaria jogando ele de novo, hoje em dia, se não fosse com o Tio Patinhas, por exemplo. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Eu tava, até pra fazer um programa futuro nosso, tava lá jogando o emulador do Super Nintendo, aí tava lá procurando uma série que começa com D. D-O-N. Aí eu cheguei lá, Doom Troopers. Eu falei, cara, Doom Troopers, irado o jogo, nem lembrava mais. Aí eu joguei um pouquinho e, pô, parei. Eu lembrava que o jogo era maneiro, mas parei. Se fosse lá um Contra, talvez eu tivesse jogado mais tempo, entendeu? Então esse carisma do personagem ajuda muito a manter ele sobrevivo a ter uma cauda longa, ainda mais longa pra, pro jogo. Se fosse um cara genérico, eu teria jogado talvez na época, teria achado irado, mas talvez tivesse sido só mais um jogo que eu joguei, entendeu? Agora, o fato de ser o Tio Patinhas e de ter lá o Guinho Zezinho e o Luizinho aparecendo de vez em quando, etc, e de me remeter à série de desenho animado que eu via quando eu era pequeno, e que depois eu comprei o DVD do filme pra minha irmã, blá blá blá, isso ajuda muito a manter o jogo vivo. O jogo é bom. Ter o Tio Patinhas torna ele um jogo eterno. Entendi, entendi. Concordo. É, Mesh Splinter, você que é um fã de DuckTales, do jogo, da música, da série, de você tem alguma opinião pra dar, pra cumprimentar o Ilatus, ou concorda e tá certo, valeu, abraço. Pô, eu ia falar o seguinte, eu ia falar que eu fiquei muito pensativo do DuckTales, eu tenho que jogar de novo, mas ele também não é um jogo de mapa. Mapa? Como assim? Mais ou menos. De mapa? É um jogo de mapa. Você tem como escolher pra onde você vai e até lá é mapa. Você escolhe pra onde você vai, só. Então é um jogo de mapa, moleque, devia ter escolhido isso no... No Disco Ninja, no jogo de música. Não tem mapa, porra. Não tem música. É uma tela de seleção de fase. Não é mapa, é uma tela. Você vê a tela gigante de 2 mil polegadas do Tio Patinhas, ele escolhe. Não, mas tem música sim, tem música lá na seleção. Não, é, não, tem música, perdão. Não tem mapa. Só tem mapa no segundo DuckTales. É, aliás, o segundo em relação ao primeiro. Eu nunca joguei o segundo, mas acho que quando sai naquela são games, essas coisas assim, eu não dei muita bola pro jogo. Falava, o primeiro parece bom. Você é tonto? É bom mesmo, o segundo? Ah, ele tem tudo que ele o primeiro tem, melhora. Fórmula, cara. Segue a fórmula. Então. É que acho que ele não foi tão marcante quanto o primeiro, porque as fases talvez não sejam tão carismáticas. Isso ajuda. Na verdade também, é que ele também saiu no final da vida do NES, né? Ah, sim. É. Tipo o Mega Man 6, saiu no final. Não, mas Mega Man 6 é muito fácil. É tipo, o Duck tem os dois, só a parada irada, que são os totens da Ilha de Páscoa em formato de pato. É. Não, mas o irado do DuckTales era que era tudo versão pato. Era muito foda. E até os nomes eram não sei o que pato, robopato, patópolis, maga patológica. Baboseiras, baboseiras. Dando prosseguimento ao procedimento dos jogos aqui de da Disney, eu vou perguntar pro Quilherados, que tem uma fotinho dele, criancinha, do lado da televisão. Sou foda. Ah, muito boa, tá no posto. Ó, e o jogo era japonês, hein? Então eu queria que você desse a sua opinião sobre Chip and Dale Rescue Rangers pra Nintendinho, jogo de 1990 da Capcom. Cara, Chip and Dale Rescue Rangers, que jogo foda. Jogo que tem co-op na mesma tela. No Nintendinho? Nintendinho, eu acabei de... Forçava o Nintendinho cabulosamente na época. A tela nem podia subir muito, ou um dos dois ia morrer. É, acabei de falar uma merda grande, porque co-op sem ser junto é foda, né? Não, então, naquela época, você tá lá, com um amigo seu, eu jogava muito com meu pai, porque mal ia a gente lá em casa quando era pirralhão. Uhum. Mas, cara, era irado. Você jogava lá, você tava com os seus personagens preferidos do desenho, o Tico e o Teco. Eu gostava mais do Teco, porque o Tico achava muito... Ah, eu sou fodão, eu sou... Sim, o Tico era escrotão. Ciclope. Eu sou um idiota de olhos esquerdos. Ciclope. E aí você enfrentava todos os inimigos na TV. Tinha aqueles cachorros que eram criados por aquele cachorro-robô que eram criados pelo cientista. Tinha aquele gato mafioso lá que era o chefão do jogo. Fat Cat. Vou te falar que o melhor personagem do desenho e do jogo era o Zipper. Lembram quem é o Zipper? Ah, o Zipper te deixava invisível. Zipper é a mosquinha. Não, pra mim a mosquinha ela te dava um super poder sinistro que saia batendo todo mundo, não era isso? Não, ela te deixava invencível enquanto ela espancava a tela. Exatamente. Era muito irado, cara. Ele tinha todas as mecânicas muito bem feitas. Você pegava maçã, pegava caixa, atacava nos inimigos, enfrentava eles. Tinha aquela bola que era pra enfrentar o chefe, ficava no final da fase. Os puzzles de girar a... Era bem puzzle, né? Era o que você podia girar os itens. As torneiras. Girar as torneiras na fase da cozinha. Se você acertasse a água, você morria. Era muito bem feito. Esse é o jogo que me fez acreditar que esquilos podiam pegar maçã e jogar em bulldogs que matavam eles. Mandava pra fora da tela. Sabe que esse jogo é de 92, ele é posterior a DuckTales, era Capcom também. Eles não gastaram muita coisa, não. É meio toque de caixa esse jogo. Se for ver hoje em dia, o gráfico dele é bem qualquer coisa, assim. Não se deram muito trabalho. Blast Process. É, Blast Process total. Mas assim, a mecânica do jogo é tão maneira, os cenários são tão maneiros, assim, dentro da simplicidade, que você ignora. hora. E o level design do jogo é muito bem pensado. É muito bom. Tem um cenário que era uma cozinha, que assim, o esquilo era o tamanho de um grão de feijão, se você parar a atenção hoje em dia. Porque eles andam em cima do fogão e a panela é de... Cara, ou era uma loja de fazer merenda gigante, ou a pessoa da Capcom lá no Japão nunca tinha visto um esquilo na vida, achava que era do tamanho de uma mosca. É bem que você falou, cara, a torneira, você tinha que pular em cima da torneira, mas você é uma formiguinha daquela torneira gigante, cara. É muito bizarro essa porra. Cara, foda-se a escala. O jogo era foda. O jogo era bom e pronto. E, cara, porra, deve ter sido... Se não foi o primeiro, foi o segundo ou terceiro jogo que eu zerei. Tanto que eu tive que tirar foto junto lá. E tem a foto, tá no post aí. É killerazizinho mandando bragging rights nos amigos virtuais, nos amigos imaginários dele. Porque não tinha amigo pra jogar com ele, falou agora. Ai, sem amigos. É uma forma que vocês nunca vão ver sobre killerazos magros. Meu irmão, chama o Mamute e fala: Mamute, essa foto vale mais que qualquer platina que tu tem aí na PSN, né? E aí? Oi. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tô sentindo que o seu jogo tinha a ver alguma coisa com um gancho. Tinha um gancho. Tinha uma menina que andava com você. Ah, moleque, você tá pedindo demais da minha memória, moleque. Era uma menina, era uma ratinha. Tinha sim. Caraca, então esse seu jogo aí é o... Pokémon da Disney, cara. Que se você ver hoje em dia, ele é igualzinho o Pokémon. Até Pokémon Center, é igualzinho, cara. É, Pokémon Center é igualzinho. Adventures of Magic Kingdom. É, moleque. Caralho, Magic cara. Kingdom. Muito só bom. Que era foda. Em vez de ser Magic Kingdom, era Disneyland de Anaheim, né? O formato dele. Eu joguei no meu Phantom System. Eu aluguei a porra do jogo na locadora, assim como quem não quer nada. Falei, um jogo da Disney. Foi o primeiro jogo da Disney que eu aluguei e arrisquei. Aí cheguei em casa. O joguinho pra mim, na época, não fez tanto sentido, mas depois ele rolou toda uma iluminação divina quando eu realmente fui na Disney. Porque eu era um pobre ignorante que não sabia o que era um Piratas do Caribe, o que, era um Space Mountain, o que era. Essas porra todas, que como é que é o jogo? Mas Piratas do Caribe, você não tinha nem como saber. Não existia, né? Não, tinha como saber, cara. Ah, é verdade, eu tô viajando. Tinha como saber, o brinquedo da porra da Disney. Era na Disney muito antes do filme, né? Caralho, viajei. É, mulher. Sim, mas aí, né, porque ele foi, talvez, já tivesse sido daquela época que ele tava desativado. Não, eu tô te falando o seguinte, eu quando joguei o jogo, eu nem sonhava ir pra Disney ainda. Eu fui pra Disney com 14 anos, eu devo jogar o jogo com 8. Olha, então, eu lembro... Da Mini quando foi, né? Porque aí 14 anos já... É, moleque. Aí o jogo, eu não entendia por que tinha a ver aquelas coisas com a Disney. Tipo, por que tem uma fase de mal-assombrada chamada Haunted Mansion? Por que tem uma fase de pirata? Eu não entendi nada. Eu tava esperando achar o Mickey, o Pateta, todo mundo, e na hora, cara, não fez sentido nenhum. Mas foi um joguinho legal, porque cada atração da... São 5 atrações, cada uma delas é um minigame diferente. Você escolhe qual dos minigames você vai jogar. Tem um de corrida, tem um que você controla o trenzinho do Big Thunder Mountain e tem que escolher os lugares por onde o trenzinho vai pra não descarrilhar. Tem dois side-scrolling e tem um de primeira pessoa do Space Mountain, que você tá pilotando uma espaçonave. Cara, eu achei demais porque eu tivesse entendido a conexão com a Disney. Depois, cara, eu fui ver se eu fosse um americano gordinho que tinha na Disney, eu ia gostar do jogo 5 vezes mais que eu gostei. Hoje eu não recomendo, ele é uma bosta. Ele envelheceu pra caralho. Que eu ia perguntar, o jogo era bom ou ele, na verdade, era um grande comercial do Disneylandia? Ele era um comercialzão, cara. E é foda que ele fez pela Capcom do Japão. Até o Tokuro Fujiwara que fez. Cara, se eu me lembro bem, dava flicker nos gráficos de vez em quando. Dava. Enfim, eu só queria botar esse joguinho na lista. Não porque ele foi um jogo bom, mas foi o primeiro jogo que eu joguei da Disney. Tirou ele, teu cabaço, assim, né? Da Disney. E ele é um jogo, assim, propriamente da Disney, né? Ele não é de personagem da Disney, é um jogo da Disney. Aham. Uh-huh. Assim, aparece o Pateta, se eu não lembro bem. Parece o Pateta. E a trilha dele é do cara que faz a trilha do Kingdom Hearts. Olha só. Tu Shimomura? É, Yoko Shimomura que compôs esse jogo. Porra, isso eu não sabia. Cara, não, é uma mulher, desculpa. Yoko Shimomura é uma mulher. Eu falei o cara. É porque eu só sabia Shimomura. Se Pergunta de verdade. Você que é um cara que eu sei que guarda o Master System no seu coração. E no provavelmente, meu armário sujo. Provavelmente jogou o Mega Drive do vizinho. Foi lá, pô. Assim, mas, é. Não, do vizinho não, nunca tinha esses legais. Do priminho gordo, então. Priminho gordo. Priminho gordo. Priminho gordo rolava. Priminho gordo rolava. Eu queria saber se esse jogo marcou a nossa infância, um jogo do Mickey, um dos clássicos, talvez um dos mais emblemáticos de todos esses jogos, chamado O Castelo das Ilusões. Cara, eu me lembrava que esse jogo era muito bom, muito bom. Mas eu tava revendo uns vídeos aqui enquanto o Mestre Peter falava muito baboseira sobre o jogo lixo. Aí eu fiquei vendo uns vídeos do Castelo do Lúcio. Cara, eu acho que potencialmente é o melhor jogo de Master System. De Master System? Ele é um dos melhores jogos. Certamente. E agora. Provavelmente. E eu ainda digo que é. Pop Mônica. E eu digo que ele foi o melhor porte do Mega Drive pro Master System que tem. Isso eu digo, com certeza. Porque ele foi um jogo lançado pra Mega Drive e foi portado pra Master System. Não, os gráficos dele são muito bons também. Isso. Tipo, considerando. Se que é Master System, claro. E a trilha sonora é sensacional. É genial. A trilha sonora fica muito mal feita no Master System, mas mesmo assim, eu me lembro que, tipo, claro que tem o fator nostalgia, eu me lembrar da musiquinha e tal, mas é muito genial a música, muito catchy. E lapso? Sinopse da história. Isso, eu não posso falar mais nada? Blackhead. Pode, porque picotou, achei que você tinha tentado aí pedir pro Ilapso dar a sinopse da história, mas então continua. Então, o que você acha da história? Não tem história, não tem porra de história, é de Mario. A Minnie foi sequestrada pela bruxa má e aí tem que salvar a Minnie da bruxa má. Sim, entendeu? Mas qual bruxa má? Qual bruxa má? Sei lá como é que é o nome da bruxa má. A bruxa... Não, meu irmão, é a bruxa má da Branca de Neve, pô. Sei lá como é que é o nome da bruxa má do Mickey. Miss Rabel. Isabel. Não, cara, é a bruxa má da Branca de Neve, pô. Não, cara, era? Não, é Miss Rabel. Rabel. A Miss Rabel era o chamado Mickey, não é? Não, depois é que surgiu a Miss Rabel. Ué, não quero aí. Peluche. Ah, espera. A Miss Rabel foi criada pro Castelo do Rio, não? Certeza? Acho que não, hein? Aí, olha só. Não posso estar chutando. Não, eu... procurei tá aqui no Epic Mickey Wiki. Eu não tô chutando, não. A Miss Rabel, ela... A Mirabel, como eu chamo? Ela... Mirabel. Mirabel. É a bruxa do Castle of Illusion de Mega Drive. Sim, é uma bruxa original, porra. Sabe original. Que era... Ele é a bruxa da Branca de Neve. Muito parece. Ah, não, só não é a Maleficent. É a Maleficent da Cinderela, né? Que é a bruxa mais má do cacete de todas as histórias da Disney. Tanto é que ela é uma das vilões pais do Kid Harry. Caramba, é. Você acha que quando derrota ela, você tá perto de zerar o jogo. Lendo engano. Aí, aqui tá falando que a Miss Rabel é vilã do Master System também. Sim, é o mesmo jogo. Eu queria falar sobre o Master System, que o design de cenários e de desafios, de obstáculos, é muito maneiro. Aquela fase do relógio, puta que pariu. Primeira... Não, é, tipo, como os obstáculos combinam com a fase, né? Sim. Cada fase tem é completamente diferente e é muito maneiro. Eu lembro que ao longo do jogo, ao longo da história dos jogos de diversão, a fase do relógio é uma coisa meio, assim, traumática. Eu acho que a primeira fase do relógio que eu joguei, que é pica, foi do Castle of Illusion. Com certeza. Mas aquela fase da biblioteca é bem intensa, né? Pô, até a fase do mundo dos doces lá. Ah, o mundo dos doces era a segunda, né? É, o jogo todo era difícil pra cacete. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes eu botava no mais fácil, não zerava essa merda. Eu tava jogando aqui agora o Castle of Illusion, cara. Não é um jogo trivial, não, pra criança, sobretudo. Devia ser bem complicado. Eu nunca terminei quando criança, não. Só terminei depois de velho. Eu nunca terminei com criança, não. E ainda foi usando o save state, hein? E ainda tinha os... safado. Safado o caralho. Diferente do Sonic, diferente do Mario, que você só pula na cabeça dos inimigos e você mata, nesse jogo você tinha que pular e apertar um outro botão pra você preparar a bundada, moleque. É, isso daí foi tempo. O Mario 64 precisava a bundada. É, é verdade. E além da bundada, ele tacava bolinhas. É, gastava bolinha. Eu lembro que você ainda tinha que apertar... Não, a bolinha não gasta porra nenhuma. A bolinha você tem que pegar no chão, você não pode... Não, a maçã. Jogava maçãzinha. Ah, sim, pode querer maçã. Mas eu lembro que você apertava uma vez o botão do pulo pra pular, outra vez pra ele preparar a bundada, e você ainda tinha que apertar o botão do pulo na hora que dava a bundada pra poder pular mais alto. Isso eu não me lembrava. Era complexo, mano. Era complexo. Pra quem vinha do Mario, ter que apertar o botão de novo pra dar a bundada, é tipo, você ficava assim, caraca, eu não posso pular nos inimigos e matar, eu tenho que ficar atacando maçã. Ah, eu tô bundada. Ah, é, eu acho isso meio escroto, assim, acho que hoje em dia se fossem refazer o jogo, podiam tirar isso aí. A maçã. Não tem a mínima necessidade disso. Você não gosta da bundada? Bundada. Eu acho que a bundada é especial. Não, de ter que apertar duas vezes pra dar bundada, eu acho desnecessário. É legal porque você calibra o exato momento, né? Se você pulasse, por exemplo, na hora da bundada, o seu momento mudasse e você caísse reto, aí beleza, acho que faria sentido. Mas você continua, a física do seu pulo continua igual, só muda a animação e aciona o ataque. Então eu acho que não é necessário. É clique a mais, o usuário não curte. Valeu, IHC. É o Quackshot, cara. Esse jogo aí envelheceu. Envelheceu. Ah, não. Quackshot... Ah, defende Quackshot aí, então. Vai. É nóis, Quackshot. É Quackshot. Mas como é que eu posso dizer? É a primeira incursão de DuckTales sem ser DuckTales, assim. É a aventura solo do Pato Donald. É, mas no mundo peraí, de DuckTales. Peraí, peraí. Quackshot não era um desenho de, sei lá, 1900 e antigamente? Não, não, você tá no Quackpack. Ah, é verdade. Que aqui é, no Brasil é TV Quack-Quack. TV Quack-Quack. Teve também aquele Mal e Mallard, né? Mal e Mallard, mas o Mal e Mallard é gibi italiano, assim. Ah, pô, mas o jogo era legal. Sim, aguenta a mão que nós já chegamos lá. Eu pretendo falar disso também, porque tem outro jogo dos gibis italianos que vale a pena dizer. Mas não porque ele é bom. Aguardem. O Quackshot, ou no Japão, eu amo o Pato Donald. Olha só. Vocês não sabiam disso, né? Não. Que pena. E nem acho maneiro esse nome, acho Quackshot. Eu amo o Pato Donald, as aventuras do rei da Geórgia. Caralho. Dólar do jamais. Que sacanagem. Não, Geórgia novo e o... Asians. Eu nunca vou entender. O que que ele é? Ele é um jogo de... É um jogo de aventura, um jogo de ação-aventura, onde você comanda o Pato Donald vestido de Indiana Jones, jaquetão, um chapéu Fedora, atrás de o grande tesouro dos patos, porque tudo tem que ser pato. Exato. Apesar que pela primeira vez a gente vê outras nações junto com Patópolis. Tem México, tem Índia, tem Egito, tem Polo Sul e tem Pensilvânia. Na história desse jogo, ele descobriu um tesouro lá, bizarro, e ele fala, cara, se eu conseguir esse tesouro, eu posso ser mais rico do que o tio Patinhas. É. E é isso que o motiva. É bem sonho americano. E o que é pior é que ele acha isso na biblioteca do tio Patinhas, isso pra piorar a situação. Cara, o tio Patinhas tá pra ajudar, mas por 50% do tesouro. Se não botassem o Pato Donald e botassem um outro personagem no mundo do DuckTales pra fingir que é uma cópia de Indiana Jones, acho que o nome dele ia ser Indiana Patjones. Alguma coisa. Então ia ser o Capitão Boing. Pat Indiana Jones. Mas o Capitão Boing nunca foi um heróizão, assim. Ele sempre foi ajudante do herói. É. Não, não. Em DuckTales ele tem muito episódio só pra ele. Episódio cara. Dele, assim, é. Ele vira... A ação é pro Darkwing Duck. Você trata dele. Não, Darkwing Duck é que ele vira parceiro de super-herói profissional. É. Que ele faz. Ele pilota o Thunder Pato e é isso aí. Thunder Pato, que foda esse nome. Caralho. Mandei pra vocês aí a capa japonesa do jogo. Aí tá escrito I love Donald Duck. Aí embaixo tá Georgia Ono Hyoho. Mas é Quackshot o nome do jogo ainda. É porque eles queriam fazer Quackshot no nome da franquia e até mais. Só que acabou não tendo. Mas até aí, né? Como a gente comentou no episódio 120, o nome do Detona Ralph no Japão é Sugar Rush, né? Então. Então. Cara, falar que achei bizarro. Tava lendo aqui sobre o Capitão Boing. Cara, sabe qual é o nome do Capitão Boing em inglês? Launchpad McQuack. Caralho, tem nada a ver, moleque. Eu não sabia disso, velho. Mestre. Escocês, faz um sentido ele ter nome assim, porque no original ele é escocês. Ele tem que a maioria deles, né? O tio Patinhas é escocês. É Scrooge. Sim, Scrooge McDuck, por causa do personagem do Charles Dickens lá do Conto de Natal. Moleque, eu acho que o Dio, quando ele for velho, ficar senil, não lembrar de quase nada, ele vai começar a falar, ter espasmos cerebrais falando coisas aleatórias da memória dele. Ele vai estar na cadeira falando, ele vai falar Monterey Jack. Ele vai falar queijo. Monterey Jack é um tipo de queijo pra deixar queijo. A coisa mais triste. Sim. E olha só como você é triste, cara. Aí, sou, cara. O Daigo falando pros filhos dele, calma, Piquetito. Não vou chamar meu moleque de Piquetito, cara. Eu não gosto do Paulo. Nessa parada de tradução de nome, cara, a gente tava comentando ontem em outra gravação que o Pé de Pano, o cavalo do pica-pau, na verdade foi uma tradução zoada, porque eu fui olhar e o nome original dele é Sugarfoot, então o cara perdeu a oportunidade de chamar o cavalo de pé de cana. Não é? Caraca! De fato, perdeu. Ia ser muito superior. Ia ser muito superior. É, muito Mas bom. Como o pica-pau não é no Disney, vamos deixar isso pra uma próxima. Talvez um pica-pau dia ele seja. Bom, né, cara? É, seria bom. Daigo, tem uma coisa de Quackshot que eu me amarrava muito, que era uma complexidade que ele tinha mais do que os jogos que a gente tinha na época de plataforma, que era o lance de você revisitar as fases, você não terminava Sim. a fase inteira porque você não tinha certas fases que você não podia seguir porque não tinha um item ou não tinha uma chave, tinha que ir pra outro lugar caçar. Você plantava a bandeirinha, tinha que ligar pro avião pra ele vir te buscar, pilotado pelo Guinzezinho Luizinho, sei lá por quê. Porque eles sabem muito, cara, escoteiros mirins. É verdade, é verdade. E eu lembro que eu fiquei preso, eu aluguei esse jogo uma vez e fiquei preso na primeira fase porque eu não sabia chamar o avião, bro. Me fudi. É, porque eles também não te ensinam, no jogo eles não não te ensinam, você tem que pausar e ver a opção lá. Exato. Era uma época mesmo, leite com pera, né? Não tinha um tutorial aparecendo assim. Ei, é uma época. Avião! A época chute na bunda, assim. Você não faz chute na bunda. Você tem o um manual. Ei, essa porra. É verdade. E a primeira opção de fase que você tem, Jim Duckburg, é a primeira opção que se aparece. Aí chega lá no final, o cara fala: cara, você não vai passar daqui não, porque você não tem a arma de atirar na parede. Aí você fica: caralho. E aí, eu sento e choro. Desentupidão aí, mais forte choro. Que o pessoal pardava faz. Não, mas. Sento e choro, então, né? Mas quando era criança e aparecia pra mim, aquele inglês ali era tipo: a cara apareceu. Aí passa. Vamos lá. Os professores do Charlie Brown? Exatamente. Eu jogava em japonês. Que pra mim era a mesma coisa, jogar inglês e japonês. A única coisa do japonês pro inglês que eu sentia a diferença era Game Start, ponto, e Option. Quando eu queria botar no Easy e mais vida, que eu não sabia. É, no caso do Castle of Illusions, tipo dia, né? Só ia até a quarta fase, você não via final. Exatamente. E não tem a mínima era muito lógica. Dificuldade. Tem uma parte em Quackshot que não tem a mínima lógica, que quando você tá em Duckburg, né, Patópolis, a primeira opção, não tem um pato na porra da fase. Só tem a porra dos pássaros, as minhocas que pulam do lixo e a gangue do bafo de onça. É, os cachorros. Tem um pato. É, mas assim, pato não tem. Foda-se. Mas cara, se a gente for olhar, cara, Patópolis é onde todo mundo mora. Mas tem o Drácula pato depois, tem... Tem. Maneiro. Cara, eu acho que ele envelheceu, não foi o jogo em si, eu acho que essa mecânica de você ter que voltar é justo maneiro. Mas o que pra mim é um problema é essa parada de você ter que ficar só dando tiro de desentupidor de pia no cachorro e o cachorro fica paladão, tipo congelado. Não, mas depois você ganha a arma que mata, cara. A pipoca e o chiclete. Você ganha. Não, você ganha várias paradas, mas eu acho que a animação dele é meio porca. Ah, sim. E eu acho que isso prejudica um pouco, assim. Porque destoa, porque é um jogo muito bem animado. O gráfico dele é muito bom, assim. Em termos de Mega Drive, poucas coisas são melhores do que Quackshot. A animação, os passinhos do Donald. A trilha sonora é sensacional também. É, mas algumas coisas destoam, e aí eu acho que envelheceu mal, né? Mas é um envelhecimento assim, que se desse uma... Mas será que é um envelhecimento de level design, assim, né? Não, isso não. Não, o level design continua afiado, é só aquelas dobrinhas, assim, que vê na idade, sacou? As rachadurezinhas que dão no aparelho. Agora, uma coisa interessante nesse jogo, principalmente pra mim e pro Elapsus, a versão americana do jogo, os diálogos que escreveu foi o Peter David. Cara, Peter David, vamos fazer aqui uma ode ao Peter David. Sim. Peter David é um escritor americano, de quadrinhos sobretudo, mas também tem uma obra literária vasta. E ele foi o cara que, assim, no terceiro hiato de ler o super-herói, ele era o único cara de quem eu tinha falta de ler, porque ele escreve X-Factor, que é um gibi da franquia X-Men, mas que é meio detetivesco, assim. Então, esse cara é muito bom, assim, e ele escreve de uma... A Mulher Hulk, por exemplo, só é uma pessoa... Só tem Marvel vs Capcom 3, só tem a Mulher Hulk, que um dia o Peter David escreveu a Mulher Hulk, que foi ele que colocou ela no mapa, por exemplo. E como eu jogo com a Mulher Hulk, eu mais um motivo pra agradecer. E ele teve um AVC recentemente, cara, e ficou meio mal, teve parte do corpo paralisou, e o cara é muito bom, cara, então vale a pena fazer essa parte aqui. E ele teve essa participação aí no Quackshot, então... Na época, porra, que ele era frio, escrevia pra SEGA. Do coração, não pode. O cara é muito amor. O jogo que nós temos na nossa lista aqui é provavelmente o meu jogo favorito da Disney de outrora. Foi o primeiro jogo co-op que eu destrinchei, que eu joguei amarradaço co-op, que a jogabilidade mudava quando você jogava em co-op, os puzzles eram diferentes, o jogo parece que foi feito pensado em co-op e depois foi adaptado pra single player, que é o World of Illusion. Você jogou esse jogo, Lápis? Oh, bastante. Eu eu alugava muito pra Mega Drive, cara. Quando eu tive o Super Nintendo, já não jogava tanto, mas eu joguei muito pro Mega Drive, mas eu só fui jogar co-op mesmo depois de velho, porque eu lembro que como eu só alugava, nunca dava tempo de jogar eu e Felipe. Felipe é um vizinho meu, que é desenhista, até hoje ele é meu vizinho. Ele já é meu vizinho pela terceira vez seguida, em três casos diferentes. Mas nunca dava tempo de jogar. O plot desse jogo é muito bom, são o Mickey e o Donald planejando lá um ato de mágica, assim, né? Vamos fazer uma mágica e aí deu merda, né? E o Mickey vai atrás do Donald. E é outro, cara, o mais maneiro desse jogo, eu acho, os puzzles são muito bons, mas assim como eu reclamei do quackshot do gráfico, aqui eu só vou fazer um boquete moral no World of Illusion. Cara, Mickey anda olhando pro alto com cara de assustado. Exato! Cara, o Pato Donald também? O Donald também, é. É porque quando você joga um player é com o Mickey, né? No começo. Então, assim, você vai andando, cara, e quando você joga aquela capinha mágica, que ele abre um sorrisão e você consegue destruir o inimigo, cara, a fluidez com que some o sprite do inimigo, né, e vira borboletinha, e sai aquela coisinha, o pozinho mágico da capa, aquilo já vale o jogo, cara. Isso é demonstração de um jogo que envelhece bem. Eu concordo. Envelhece tão bem que não envelhece. Fica igual, é jogar hoje ou jogar em... Foda-se, o jogo é bom para caralho. Eu recomendo. Você que acha que o jogo envelheceu, pega um brother, joga online aí no SNES, sei lá, ou chama alguém pra jogar... Não, SNES não tem como, brother. SNES não, tem como do Mega Drive. Chama aí alguém, joga em co-op, você vai achar o jogo muito divertido. É maneiro mesmo. É, a gente vai fazer um... Ele foi feito mais pra co-op mesmo. Quando você joga ele meio sozinho, você perde muita coisa. Pô, aquela fase do tapete voador em co-op é muito maneira, cara. É muito maneiro, é. Acho que Alien Inimigo a gente ia fazer um streaming dessa porra da semana, mas acabou que não fez. A gente faz aí esses dias. Pô, esses jogos que tem o Mickey e o Donald juntos são muito fodas, cara. É verdade. Esses de Mega, os do Super NES, porra, são virados. Não, o Pato Donald é escroto, cara, que ele se foda. Mas você, seu filho da puta! Sai, sai, sai. Pô, gosta do nosso time, brother. Como é que você não gosta do Donald, cara? É verdade. Aliás, uma coisa agora que eu lembrei. No World of Illusion, o Donald não ataca dando pitizão, não, né? Não, os dois atacam jogando um lençol mágico em cima do inimigo. Ah, que pena. O do Mickey é azul, com certeza. O do Donald acho que é outra cor, assim, uma parada dessa. Não lembro agora. O do Mickey não era vermelho, não? O do Mickey é azul. Então tá. Eu já filmo isso com toda a clareza que eu tô jogando agora. É muito bom, cara. Aliás, esse aí é mais um da série que tem nome zoado no Japão, que ele é I Love Mickey and Donald. I Love Mickey and Donald. Vamos mudar o nome desse podcast. I Love Disney. É, combina. I Love Walt Disney. I Love Games and Fun. Filerazos, na mesma pegada do World of Illusion, tinha um joguinho bem divertido, só que era single player, só com o Mickey. Foi lançado no mesmo ano, só que em vez de ser desenvolvido pela Sega, foi desenvolvido pela Capcom. É single player da Super Nintendo, em 92. Que jogo é esse? Valendo! Disney's Magical Quest, Starring Mickey Mouse. E falou igualzinho na época, né? Quando você lia Magical Quest, Starring Mickey Mouse. Starring. Ou como ele é conhecido no Japão, o Mickey no Magical Adventure. Não é Quest Adventure. Eu joguei muito isso aí também. Eu achava maneiro porque o Mickey soltava magia, cara. E ele virava bombeiro. Magia. E virava... Nossa, cara, era bizarro, né? E era o correspondente pro World of Illusion do Super Nintendo. O jogo era só single player. Eu não achei ele tão divertido quanto o World of Illusion. Mas ele não faz de longe um jogo ruim. Ele é um jogo foda. Nossa, era muito maneiro. Principalmente essa parte aí que você virava pegava essas roupas diferentes, né? Uhum. Ele virava cada personagem, bombeiro. Eu lembro... Era o bombeiro e o mágico. Do detonado mostrando assim, o bafo de onça tá atacando fogo não sei aonde, você tem que jogar água. O bafo de onça acabou se tornando um grande vilão, né? Uhum. Que eu nunca entendi muito por que ele era o grande vilão, até depois de você pegar e ver a história lá, que ele foi o Steamboat Willie, né? Exato, o primeiro vilão. Eu não achava... Mas na verdade, ele predata o Mickey em 3 anos, assim. Ele é o personagem mais antigo que ainda tá sendo usado. Talvez... É tipo... Tirando o Bidu. É, o Bidu também. Talvez tirando aquele coelho que apareceu no Happy Mickey, né? O coelho Osvaldo. Aquele coelho, o Oswald, ele perdeu os direitos, né? Então tem essa jogada aí. Ah, tá. Sim. E ele só recuperou agora. Por isso que eles usam o Oswald em tudo agora. Já falou? Tudo da Disney tem o Oswald. É porque ficou 60 anos sem poder usar, agora usa pra tudo. Magical Quest é uma franquia, né? Tem... são 3 jogos. São 3 jogos, né? Sendo que só o terceiro nunca saiu no ocidente, infelizmente. Então... O 2 tem um nome mais bizarro que o primeiro, né? É o que é? O Magic Circus. The Great Circus. Mr. Mystery, Mickey and Minnie. Eu acho que eu lembro melhor desses outros dois das sequências do que propriamente do Magical Quest em si. Pô, uma coisa... Eu lembro mais mesmo dessa coisa de chamar um amigo. Aí sim, já tinha mais amigo meu indo lá em casa. Eu indo na casa de amigo meu, já era mais moleque, mais adolescente. E aí você jogava com a galera isso. Pô, caraca, peguei esse jogo no locadora, vamos zerar? Ah, vamos. Aí ele pegava uma revista, que na época a gente tinha internet. Playboy. Ele jogava isso com a galera amadão, cara. É, um ajudando o outro, era irado. Mas o Magical Quest 3 saiu nos Estados Unidos pra GBA, né? Não, mas só GBA, cara. Pra Super Nintendo até hoje, piru. Nem vai sair mais, né? Ó, eu vou falar que conforme a gente vai lembrando de todos esses jogos, eu vou percebendo como o level design e a jogabilidade eram coisas muito bem trabalhadas nesses jogos. E pra mim, grande responsável desse jogo serem sucesso. Vocês podem ter os personagens lá, carismáticos e tal, que te atraem pra jogar o jogo. Mas o que fizeram desses jogos foda foram cuidado e jogabilidade e level design que eles tiveram, cara. Com gráfico, com tudo também. Você vê, eu lembrando agora do Magical Quest, as lutas de bosses eram muito bem pensadas, muito legais. Tipo, tinha cada... Você vale a pena lembrar que a gente tá falando de... Nós estamos falando de jogos, foram feitos por empresas diferentes, né? Então tem jogo da Capcom, jogo da Sega. Basicamente as duas até agora, né? Depois a gente bota a Virgin também no meio. Mas são duas empresas que realmente têm uma... São empresas grandes, né? Não tem, nessa época, pelo menos, memórias ruins que sejam referentes à Sega ou Capcom, né? Mas, em particular, são jogos de altíssimo nível, assim. Então, de fato, o level design deles são muito bons. E, por exemplo, a Capcom, ao mesmo tempo, fazia Final Fight, que é um negócio bem simples, assim, do level design, fazia jogos como Magical Quest também, que são bastante trabalhados, assim. Não, e eu lembro detalhes que muitos jogos, hoje em dia, esquecem de pensar coisas interessantes, assim, por incrível que pareça. Por exemplo, uma coisa que, hoje em dia, é tão comum você ver, mas, naquela época, nem tanto, era o jogo te dar um poder novo, fazer você jogar a fase com aquele poder, matar o boss da fase, usando aquele poder pra você aprender a usar, masterizar ele, aí na próxima outro poder, e na última fase usar todos. Isso eu achava tutorial embutido, né? Exato. Pô, o meu preferido era aquele que o Donald entrava no barril. Ele podia boiar na água, era irado. Podia boiar, né? Eu tô tendo lembranças. Não, ele boiava assim. Ficava numa bolha, assim. O Mario de Wii copiou essa aí. Não, nem bolha não, cara. Bolha entrava o Mickey, mas ele morria, porque ele afundava aquele era ferro. É, não lembro. O Donald, ele podia até dar uma nadadinha, né? Ele rodava de lado. É, faz sentido. Pô, se o Donald morresse afogado é porque alguém passou detergente nele. Não, cara, ele é pra cara. Não nada, nem voa, nem anda direito aquela porra. Um barco. Acho que isso daí entra um pouco naquele papo do outro episódio que o Ninja Inimigo falava: ah, o que é mais importante? A mecânica do jogo, os gráficos, não sei o quê. Porque você tinha meio que um equilíbrio das coisas, né? Agora, ou é muito um ou muito outro, não tem tanto equilíbrio. Assim. Convenhamos que a história de nenhum desses jogos era grande coisa. Né? Não, mas era uma coisa que cara, tinha uma linearidade e seguia uma linha de raciocínio que você ficava preso ao jogo, sabe? Nos anos 80 e 90, na maior parte, claro, sempre tem exceções, mas na maior parte, qualquer jogo que não fosse de RPG, praticamente não tinha história. Tinha desculpa. Não era história, era desculpa. Os caras deviam pensar inclusive, assim, porra, vamos botar esses o Mickey e o Donald juntos, mas eles são meio que inimigos nos desenhos, agora eles já estão mais amigos, ok, o que eles vão fazer juntos? Ah, bota o bafo de onça aí que tá bom, e bota a Minnie e a Margarida raptadas, porra, é né, dá samba, não dá? Dá samba, então fechou. Aí chega um killerazos awkward man no final da mesa e fala, e bota elas sendo estupradas pelo bafo, aí rola aquele silêncio constrangedor assim. Logo depois ele sendo jogado pela janela. Inclusive o próprio World of Illusion, o Magical Quest, eles têm desculpas, né? E o Donald Duck ficou preso no livro, vou lá pra buscá-lo. A Minnie foi sequestrada pela Miss Labelle, vou lá buscá-la. São as desculpas clássicas de videogame, né? História mesmo não tem. O DuckTales eu mal lembro da história, mas... Primeiro o DuckTales... Não, tem, pior que tem. Mas a história vem do manual. Desenho, cara, tem que ter. A gente tá falando história do manual? Não, beleza. Mas não é uma história pela paz duradoura. Ah, não, aí não, porra. Sabe qual que é a história? Assim, o Patinhas quer o quê? Dinheiro o tempo todo. Ele acha um mapa, tem seis partes, e ele vai atrás dessas seis partes pra ver, pra juntar e ver o que ele acha. E cada fase. Desculpa, mas desculpa, mas é DuckTales, cara. É, desculpa. Ah, sabe um que tem uma história, porque é adaptação de filme? Não é Disney, mas remete um pouco a Disney. É o que eu tava jogando hoje, o Hulk do Capitão Gancho. Tem história porque é o do filme, né? Então, assim, mas não é da Disney, né? É um filme da Sony, inclusive. Mas muito bom também o jogo. Vale muito a pena. E lá isso, nesse ano de 1992, a Capcom ainda lançou um joguinho muito interessante pra Nintendinho. Puxa. No talo da sobrevida do pequenino console, que é o joseado no desenho animado, um dos mais maneiros da Disney, cujo protagonista foi dublado pelo excelente Nelson Machado, dublador do Kiko, o Homem das Mil Vozes. Foi sombria, Darkwing Duck! E o que você achou desse jogo? Você jogou esse jogo na sua infância? Ou você jogou depois de velho? Esse jogo, cara, tinha uma daquelas fitas 21 que todo mundo tinha, numa delas tinha o Darkwing Duck. Exato. Então eu joguei, terminei várias vezes. É um jogo simples até, é um jogo assim que você, moleque, jogando várias vezes, você masteriza e domina, de fato, a parada. Então não fica difícil, não. Ainda mais que ele estilo Mega Man. Ele é todo Mega Man, ele é total Mega Man. Tanto que teve uma versão pirata do Mega Man 5, que era o Darkwing Duck com o sprite do Mega Man. Era o Mega Man dourado. Puta, como era ruim. Era zoado demais. Quando você fazia a posição de defender com a capa, o Mega Man ficava parado na posição de correr, tá ligado? Ele é um engine de Mega Man que te lembra um pouquinho aquele jogo do Tic-Tac, que é Disney também, etc. Uhum. Mas, cara, muito maneiro. E o desenho também é muito bom, cara. Acho que quem viu esse desenho na época aí tem boas lembranças. Esse aí é que o Capitão Boing é o sidekick profissional mesmo, cara. E esse é porque ele só te leva nas fases. E esse era um desenho que, assim como o DuckTales, ele tinha altas piadinhas adultas ali, subliminares, que você só saca depois de adulto se assistir. Exatamente. O Robopato aparece também, né? Ele aparece em 2 episódios. O Robopato é muito foda, era o meu personagem preferido. Baboseiras. É, só que quando ele aparece em Darkwing Duck, ele já é tipo um herói profissional, já não é mais bobão, e ele escrotiza o Darkwing Duck o tempo todo. Porque o Darkwing Duck era o frustrado, o wannabe Batman que não é, né? Não, ele era o herói de Sankanad, mas isso é porque não tinha heróis em Sankanad. Tinha então, aquele inimigo com o bico de aço, né? É, o bico de aço é um espião, tipo vilão do James Bond, assim. Era o galo esquisito lá. Caraca, pode crer, ele era o Jaws. Ele era o Jaws, cara. Caraca. A diferença é que ele era esperto. Ele era o Jaws misturado com, sei lá, o Blofeld. Caraca. Tipo aquela epifania que você tem, assim, 15 anos depois. Então, lá pros meus 11, 12 anos, quando eu ainda não sabia nem o que era um jogo de estratégia, nem o que era, não tinha nem sonho do que era um RPG, Goof Troop foi minha primeira experiência de um jogo que eu tinha que pensar e não só ficar pulando que nem um retardado em cima dos bichos. Mesmo que você não tinha como pular. Exatamente. Então eu jogava muito com o meu primo, porque eu tinha o SNES, e aí apareceu o Goof Troop, assim, do nada, né, a gente alugou, e foi horas e horas de diversão, porque a gente tinha que pensar, e a gente teve que realugar várias vezes, né, eu não tava acostumado a pensar com 12 anos, cara. Peraí, 11 anos em 93? Ah, é por aí, eu tinha 11, 12, por não, aí. Não, mas o jogo era lançado em 93, mas a gente só ia jogar, sei lá, em 95. Só ia jogar em 95. Não, cara, 96. Nem tanto assim. Eu acho que joguei tinha 96. Muita locadora que comprava o jogo original, então pirateava mesmo. Ah, eu acho que eu joguei em 96. Demorava um ano, assim, demorava um ano pra chegar lançamento aqui no Brasil, eu acho, naquela época. E ele veio no embalo do desenho, né, cara, que passava no SBT. Uhum. Então você já tava familiarizado. Mas acho que ele chegou primeiro com o desenho. Chegou primeiro com o desenho, é isso mesmo, que aí o desenho a gente já tinha uns 12 anos. Vamos todos juntos com a turma do Pateta. Eu achava muito engraçado esse negócio de chamar o Bafo de Senhor B e o Pateta de Senhor P. É pré-adolescente descolado, mano. É, eles eram, cara, eles eram irados. Skate, skate, amigo. Agora, Cruxa, Goof Troop era um jogo também em co-op, que você não conseguia, tipo, simplesmente sentar e zerar, porque além de pensar, ele era difícil. Difícil. Ele era escroto. tem até um vídeo que a gente vai botar aqui nos links do post, talvez. Lembrem-se que são só promessas, talvez promessas vazias. Mas se tiver aí no link do post, tem um link pro Ajuda aí do Phoenix Down, que o Fernando e o Diego jogaram esse jogo, debulharam esse jogo, e é um jogo que eu percebi que, para adultos, estraga a amizade, cara. Estraga, claro que estraga. Você pega um item primeiro com o cara, você pega uma bananinha, e tal. Não precisa ser adulto, não, cara, pra estragar a amizade. Quando eu zerei esse jogo, eu tinha uns 8, 9 anos, assim. Foi. Minha avó morava aqui no Rio. Foi com dois amigos meus, que eram irmãos, que moravam que em frente a ela. Você ficou. Minha avó. Também é minha pau. É, em frente à minha pau moravam os dois moleques, o Alex e o André, e eles tinham a fita, ou sei lá, tinham a fita sempre em casa, na casa deles. E aí a gente jogava, até que um dia eu e o André, a gente terminou esse jogo, cara, e foi mó felicidade, assim. Mas essa felicidade foi o que venceu toda a guerra e tava quase destruindo nossa amizade. Por causa disso, tipo, pegou o Wesley primeiro que eu. Caralho, filho da puta, porra, não sei o quê. Dá muita merda, cara. Então, caralho, assim, esse tipo de jogo, você tem que pensar muito bem quando você faz, porque você pode estar destruindo relacionamento. Knights of the Round Table. E além de ser difícil... O maluco pegou armadura na minha frente, filho da puta, eu tô com Percival, tô sem armadura nenhuma. Aí o maluco sai pegando a armadura, aí tem um maluco com armadura completa, muito pelado. Like, um clássico da infância. Um clássico da infância, você tá jogando videogame co-op com alguém, o cara escrotiza, ou você escrotiza, sei lá, vocês brigam, e os dois ficam sem se falar, mas continuam jogando. Aí, em um determinado ponto, os amigos passam uma dificuldade, dão um high five da somos amigos novamente. High five elétrico. Cara, essa semana, eu e minha namorada, a gente passou a semana aqui em casa, a gente terminou Streets of Rage, né? Cara, se eu batesse nela sem querer, eu ficava puta, queria me bater de volta. Um monte de inimigo assim na tela. Ó, bateu. Peraí, que eu vou te bater agora. Tipo, foi cooperativo o jogo, né? Não é pra bater. Mas é. Foda-se, não, morre na guerra. Não, morre na guerra. Que isso? Era muito legal, né? Porque você tinha, sei lá, seus 11, 12 anos e cada puzzle que você resolvia era uma vitória enorme, assim, né, cara? Sou foda pra caralho. Você é gênio, né, cara? Cara, sou uma criança gênio. E quantas vezes você saía e entrava na mesma tela pra poder ver se... Pra zerar tudo, né? Pra resetar o puzzle. Começar de novo. Eu. Olha, eu vou lhe mostrar. Caralho, muito bom esse jogo. Dois jogos. Videogame. É bom esse jogo. Foda e outro não tão bom assim. Este Super Nintendo é fraquinho. Um tem a espadinha, sério? O outro um pulinho bem gay. Mas um é fodão. E foi a Sega que a Capcom tentou, mas aí não deu. Mega Drive é melhor, Nintendo se fudeu. Agora, eu fiquei extremamente bolado, cara. Qual dos dois você jogou? Você jogou os dois? Ou do jogo do Super Nintendo? Ou... Eu joguei do Super Nintendo, moleque. Eu não tinha Mega Drive. Pra caralho, cara. Então agora você vai digitar aí, Play Genesis Online, vai escolher esse site que dá pra jogar online, emulador, e vai digitar Aladdin. Vou te mandar o link agora. Meu irmão, não tem ninguém, a pessoa pode ter 3 anos de idade, conhece o desenho do Aladdin da Disney. Foda-se, o Aladdin é mais popular que o Mickey. Vai se fuder. Então, se você... Aladdin, o elenco de apoio dele inteiro. Exato. E agora? O desenho é irado. Quando eles enfrentavam aquele cara que era o lagarto lá, disfarçado. Porra. Uma mão. Não, aquele cara que tinha uma mão, cadavérica. Ah, o Mozenha. Isso, caralho, que era irado. Cara, eu lembro que quando era criança, eu fui no Disney On Ice e pedi pro meu pai comprar a espada do Aladdin pra mim. Aí meu pai voltou, meio chateado. Pô, filho, já tinha esgotado. Mas eu comprei pra você o cajado do Jafar. E o cara, ele é muito mais irado. ele, tipo, ficava com o olho vermelho e fazia barulho. Eu ficava tentando hipnotizar as pessoas. Que isso, curiosidade aí, o Hazul, o soldado Banguela lá do Sultão, ele é dublado nos Estados Unidos, né? Pelo mesmo dublador do Darkwing Duck. E... Que é o Jim Cummings. É. Agora, senhora... agora... Só saiu o Darkwing Duck. Tá falando comigo, fala aí. Eu confundi, senhora, tem nada de Mesh Splinter. Agora fudeu, né, cara? Agora fudeu. Aqui já era. Segunda vez, cara. Mesh Splinter, qual era a sua opinião sobre o jogo do Super Nintendo, mesmo não tendo conhecido o Mega Drive? O que você me diz sobre ele? Cara, eu lembro que o chefão final era foda. Era o... Jafar virava uma cobra gigante. gente não grava? Grava. E caralho, eu penei pra caralho nessa cobra gigante. Fase interior, você, na fase anterior você enfrentava ele normal, que eu acho que ele era mais difícil assim do que a cobra. Não, pra mim a fase mais memorável, que mais... E a fuga do negócio desabando, da caverna com... Tapete, exato. Essa fase era Battletoads, moleque. Isso é um aspecto interessante. Por mais, claro, os dois jogos seguem o filme, blá blá blá. Mas as duas versões, a da Capcom pro Super Nintendo e a da Virgin com a Disney Interactive e Sega pro Mega Drive, tem algumas coisas muito parecidas. Se não me engano, eu acho que a de Mega Drive saiu antes do que a do Super Nintendo. Começou a vender. A Capcom deu aquela... Já começou a vender. Tipo, quero isso. Tô, mas sem espada, tá? Porque é Nintendo, né? Então, pô, cara, tudo igual, meu brother. E não, o jogo do Super Nintendo... Porque o Paladino não dava espadada, ele jogava maçã. E a maçã só tonteava. Maçã e a faquinha. Não, mas no do Super Nintendo ele não dava faquinha, não. Ele só pulava na cabeça e jogava maçã. Ah, eu só lembro de Mega. Mega Drive. É, o de Mega você tinha espada e as maçãs, só que as duas matavam. Primeira coisa, tá? O jogo de Mega Drive do Aladdin, eu acho que é o jogo, em termos de gráfico, de Mega Drive, é o ápice. Não passa daquilo ali. Cada o Sonic Duck, eu falei que... Mas beleza. Não, eu falei que sou o... Como eu falei antes, foi o... Quackshot. World of Illusion. É, eles só pegam... Eles estão um nível abaixo desse topo, que pra mim o topo é o Aladdin e o Earthworm Jim e o Sonic Knuckles. Ah. Esses três são topo. Aí um nível abaixo tem lá o World of Illusion e o... E algum outro que eu devo ter falado aí que eu não lembro mais. Você tá esquecendo de Comic Zone? Você não faz isso comigo, cara. Bom, Comic Zone eu acho que tá esse um nível abaixo, mas falando desse da Disney que eu comentei. Eu acho que o Comic Zone não tá no auge de gráfico, não. Mas assim, eu acho que o Earthworm Jim e o Aladdin e o Sonic Knuckles estão. O Earthworm Jim e o Aladdin em particular são do David Perry. É o mesmo cara. O David Perry fez o Earthworm Jim também. Ele era um cara da Verge que fez esse Aladdin, depois fez a Minhoca. Aí depois ele saiu e fez a companhia dele, a Shiny. Eu acho que esse cara, ele deve ter criado o hardware do Mega Drive, cara. Porque ele usava aquilo tão bem, que é uma coisa fenomenal. O gráfico do Aladdin de Mega Drive é melhor do que o de Nintendo, do Super Nintendo. Pode ser culpa da Capcom também, isso aí. Mas, enfim, foda-se, é melhor. O jogo como um todo eu acho muito melhor. A coisa de ter espada, tá, é irrelevante, assim, ter espada ou não ter espada. Eu nem lembro se o Aladdin usa muito espada no desenho, eu acho que não. Ele usa uma vez só. E a espada voa da mão dele rápido. É irrelevante. Mas o level design, cara, é muito bom. E aquela fase do gênio, que acho que é a quinta fase, é depois da fuga da caverna já, obviamente. Uhum. A fase do gênio é fantástica, cara. É um exemplo de level design. Devia ser faculdade de design de jogos, devia ter aquela fase lá do gênio, do jogo do Aladdin de Mega Drive. E é muito divertido. Ele é muito bem construído. Ao passo que o da Capcom, ele é bom, assim, sendo sincero. Eu fiz a musiquinha falando que é ruim. O jogo é bom, ele é um jogo legal. Mas o outro diminui muito ele. E você olha assim, pô, cara, se eu tenho esse, pra que eu quero aquele? E é interessante notar que o desenho de 92, né, Natal de 92, e o jogo saiu em 93, e foi o tal do, a gente até comentou no episódio 100, que foi o superando no Mega Drive, assim, que o Mega Drive escrotizou todo mundo, blá blá blá. Cara, 4 milhões. É, pô, uma lavada. Esse jogo do Aladdin de Mega Drive vendeu muito mais do que o Super Nintendo, cara. Tanto que as outras versões de consoles da Nintendo, os portáteis, eles são ainda mais parecidos com o de Mega Drive. Caraca. Porque a Nintendo falou, cara, eu preciso disso. Eu tenho que atingir isso aqui, porra. Eu tenho um Super Nintendo que é superior como hardware. Por que eu não vou fazer um jogo melhor, entendeu? Então, é isso, cara. E porra, David Perry escrotizou. E a trilha sonora desse jogo, eu joguei anteontem, né? Tô com ele fresco na cabeça. A trilha sonora é a trilha sonora do desenho, só que passando lá pelo filtro da máquina de som do Super Nintendo. Assim, é sensacional. Então... Super Nintendo não, do Mega Drive, desculpa. Não. Então, quem não conhece, né, vai atrás, cara. E lembrando que em termos de som, aí sim, o Mega Drive é muito deficitário pro Super Nintendo. É bem porco. Mas ainda assim é fantástico, cara. Então, porra, jogo do Super Nintendo antes, a primeira fase, depois vai jogar de Mega Drive. Eu só nunca entendi como ele mata as pessoas com maçã, né, cara? Meu irmão, vou te jogar uma maçã na cara. Vou te dar uma maçãzada na cara bem dada pra tu ver. Mas eu não vou morrer, cara. Cara, depois... vai ficar fora de combate. Se for o Jojo. É Disney. Se for o Jojo, ele te mata com maçã. Ele põe o Ramon nela e te esmaga. É, o Kenshiro também, então. Eles tentaram... da maçã, você não sabe. Tentaram fazer a continuação do jogo, né, cara? Chama Assassin's Creed. Não, tem até um prequel. Tem até um prequel, que é Christopher Chip. Thank you. 94 pra Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation, pela Traveler. Nós temos um jogo chamado Traveler's Tales. Mickey Mania. E eu queria saber a sua opinião, Daigreon. É uma escrotice foda, uma jogabilidade porca, enrolada em belíssimos gráficos. Isso não podemos mentir. O jogo tem uma animação muito bonita. Muito bonita, realmente bonita. Mas a jogabilidade é um cocôzinho. Caraca, eu lembro que eu comprei esse CD numa leva de 10 jogos da Uruguaiana lá. E achei o gráfico muito maneiro, bem divertido e tal. A primeira fase em preto e branco, vai ser colorido, bizarro. E depois foi pra pilha de jogos que eu nunca mais joguei. Cara, eu acho que repara que eles aproveitaram muito. Aproveitaram não, copiaram muito os sprites dos Illusions, né? Pois é. O Mickey, se deixa ele parado, ele fica a mesma posição assim de caralho, onde é que eu tô, porra? Aquela cara de perdido, assim, é bem cara dura mesmo. Fala que cara, fica se olhando. Eu acho que o único jogo que tem mania no nome e foi bom era aquele Mega Mania de Atari. Cara, acho que é o WrestleMania. Na WrestleMania já é parte do. Ah, tá, foi do WrestleMania mania. Track mania. Toda vez que eu falar de mania, eu lembro de o Papo Mania. É o telefone onde a moçada se conhece. Sim. Pelo nome. Liga agora para 041-3774-4680 e diz que é pro Papo Mania. Moleque, eu sei a música de cor, eu sei até o número quando chega na hora do número. Se lembrar o número, não sei, mas se eu cantar até o número, tem. É assim: tem uma galera especial, vai à luta e conquista o ideal. Ligue 910-1145 e você vai ver. Fazer amigos todo dia é só querer. Você quer? Papo Mania, cara. De você decorar números realmente é com telefone, cara. Fala aí o telefone da Insetfone. 269-69-69-Insetzão. É um pouco mais caro, mas é muito melhor. Voltando pro Mickey Mania. Cara, você falou galera especial. Você sabe do que eu pensei, né? Que escroto, cara. Vai, vamos continuar. Para com isso. Dá processo, porra. Nossa senhora. Pariu, cara. Cara. Espírito, espírito de porco ilerado. Foda-se, Mickey Mania. Vamos pro próximo. É, Mickey Mania não merece muita atenção. Já viu que não dá certo. Vai lá, Cruz, Rei Leão. Rei Leão, Rei Leão é minha vida. Caralho. Uhum. Olha só. Rei Leão, Hamlet. Teve um jogo do Hamlet. Foi assim. Também em 1994, aí a Virgin tomou conta de tudo, pegou a licença pra ela e falou: vou fazer igual eu fiz com Aladdin. Não. Fez mais uma adaptação de filmes Disney, dessa vez com o Rei Leão. E dessa vez o do Super Nintendo sentou a vara no de Mega. Claro, né? Aí deu pra quem sabia fazer, né? Cara, a Virgin ficando preguiçosa. Repara essa porra. O nível foi. Eles, quando querem, fazem jogos muito bons, mas quando não querem também, cara, faz aí essa porra aí. O Aladdin foi meio. Ah, faz essa porra aí. Tô saco cheio dessa merda de Disney, cara. Quero fazer Street Fighter. Sei lá, quero fazer jogo da Marvel, né? Tava com mais coisa pra fazer. Aí deram na mão da Virgin, que é, porra, uma empresa que trabalhava bem. Cara, empresa de música, cara. Os caras davam um CD e faziam um jogo, assim, faziam bem. E aí saiu isso. É a mesma que tá querendo fazer aquele negócio do ônibus espacial lá novo. É a mesma Virgin? É outra Virgin. Então, só que eu só tenho um problema, eu não lembro de quase nada do jogo. Caraca, você não lembra da fase do que tem que subir na cabeça das girafas, moleque? Não, isso aí eu lembro. Mas sabe o que eu mais lembro do jogo? É que quando eu tava jogando, foi quando o Mamonas Assassinas morreu, cara. Caramba. Você entendeu? Essa é a maior lembrança que eu tenho do jogo do Rei Leão. Você sabe que tem homenagem. Um... Sabe que tem homenagem ao Mamonas Assassinas em todos os episódios do Bate Pé de Soco, né? É, todo mundo sabe, né? Uhum. Todo mundo. Bom, se alguém aí é mais. Tem a galera de Brasília, né? A molecada de Brasília que é nova, tudo 15 anos, né? Vai pra creche do Daigo e da Rebeca quando tiver. Não me fala isso, não, que eu já tô começando a ficar bolado. Essa primeira coisa que toca quando a gente bota o episódio no ar, que é o... Atenção, Krasobeck, para o toque de 4, já vai! Já vai! Isso é uma introdução de uma música dessa banda aí, Mamonas Assassinas. 1406. Uma galera que acha que foi o Disney que inventou, tá ligado? Eu não acredito que você tá explicando isso, cara, eu não acredito. Mas acontece, cara. É necessário. Cara, tem um ouvinte nosso que quando nasceu, eles já tinham morrido há algum tempo, inclusive. Eles morreram em 95, né? É, quem nasceu em 95 tem 18, vai fazer 18 anos. Tem esses moleques aí que tem 14, 15. Tem mulher que nasceu em 95 que já é legal, moleque. Já é legal. Tem garota que nasceu em 95 que o ginecologista olha e fala: ai, meu Deus, se eu fosse fosse homem. Porque pra ser ginecologista, o cara tem que segurar muito, né, cara? Segurar. Amigo meu, ó, amigo meu, é a ginecologista, conheceu a mãe do meu amigo no consultório. Que isso? Mas, amigo, porra, olhou aquela inacessória. Aquela vulva ali, falou, porra, é nóis. Inacessória. Cabe de inacessória. Vamos botar pro Rei Leão aqui. Rei Leão, Crusher, uma coisa que eu me lembro muito do Rei Leão, a fase em que você foge da manada correndo lá. Puta, era muito foda, né? Agora deu um relâmpago aqui de... Relâmpago nostálgico nessa cara. Porque era difícil, cara. Era difícil, brother. A fase que você tinha que pular na cabeça das girafas e os macacos tinham que jogar de um lado pro outro. Que essa fase não era trivial, não. Não era só ir pra direita e passar, não. Você tinha que fazer um puzzle dos macacos, moleque, pra passar. Aquela era irada essa, né? Tipo, a música, o que eu quero mais é ser... Eu mal posso esperar pra ser rei, né? O que eu quero mais é ser gay. Olha só, o Rei Leão ainda tem uma coisa foda que você joga com o Simba criança e o Simba adulto. Pra mim, quando o Simba ficava adulto, eu achava que o Simba ia virar o mestre da porrada sinistra. E ele só dá umas porradinhas de leve. Era complicado, né? Com Y você dava uma patada, com X acho que você fazia aquela patada, levantava nas duas traseiras e ficava... Não, você tinha que colocar pra cima. Não, você tinha que apertar o pulo e soco pra fazer isso. Pulo e soco? Mas eu lembro que quando você era o Simba criança, você não tinha... A jogabilidade mudava, entendeu? Quando você crescia pra adulto. Sim. Você não dava patada quando era criança, não que eu lembro. Alguém morreu aí. Que eu veio. Pokémon. Não, então, se miava. Né? Ah, é. Ah, entendi. Se miava. E pulava na cabeça das hienas. Pode crer. E Rei Leão teve um outro spin-off do jogo, que é o jogo de Timão e Pumba, que esse a Debs debulhou. Pô, grande jogo de Timão e Pumba, cara. Jogo incrível. Vários puzzles, muita coisa boa. Timão porradeiro e... Não, Timão não. Pumba porradeiro e Timão vai na fé, né? Não, mas é que sempre foi assim, né, cara? Ai, tá rolando uma mensagem preliminar aí, moleque. Que porra é essa, mano? Corta. Então, é porque o Timão e o Pumba é tipo o Pink Cérebro. Aham. Uh-huh. Entendeu? Timão e Pumba é tipo o Pink Cérebro, só que nenhum é inteligente. Um finge que é inteligente e o outro é um asno. Exatamente. Asno não, é senhor porco. Você é senhor porco. Pra você é senhor porco. Ele é um porco. Sou. Mas ele é só um porco fedido. Fedido? Muito foda aí. Pode ser também. Oi! Pô, era maneiro um dos puzzlezinhos que tinha, que aí o Pumba peidava. E saía uma bolha verde da bunda dele. Delícia. Eu gostava dos sons também. O foda era muito bom. Peraí, eu nunca joguei esse jogo. Como é que era a jogabilidade dele? Era tipo plataforma também? Rolava uns minigames, assim. Aí tinha um que você tinha que combinar bichinhos, né? Nesse estilo da vida, assim. Aí tinha ele era tipo um jogo de PC pra Super Nintendo, né? Era um tipo de jogo que seria pra PC naquela época, só que era Super Nintendo. Cara, a Debs falou que jogou no PC, eu acho que são jogos de PC. Joguei no PC. Uhum. Ah, tem pra Super Nintendo também. Eu sei que tem um Timão e Pumba pra Super Nintendo. É, o de Super Nintendo é como se fosse uns esportes, sacou? Ah, então era. É o mesmo jogo que ela tá falando, então. É, porque o que eu me lembro é isso, porque eram vários puzzlezinhos, assim. Uhum. Uhum. E o mapa dele lembra muito o mapa do Donkey Kong. Pô, era demais, cara. Era mas bonito. Esse aí é um joguinho que teve um tema qualquer e meteram os personagens ali só pra vender. Claro, carisma, né? Cara, é famoso. Porra. Carisma. Exatamente. Podia ser um Timão e Pumba Racing, né? Uhum. Tipo o jogo que é carisma, Racing. Que nem o Power Rangers Racing que tem. Nossa, e esse é da série Zell ainda, que bosta. Agora, Ilapso, eu gostaria que você falasse do próximo jogo, que esse você é o fanboy do coração, porque, amigo, eu estou aqui. Ei. As três palavras que... O último filme que eu vi, hein? No momento que a gente tá gravando, foi o último filme que eu vi recentemente, foi Toy Story, vi em 3D com a senhora aqui. Muito bom o filme, né? Porque esse jogo, cara, é qualquer coisa. Esse jogo, achei... Não, esse jogo eu achei maneiro na época, mas hoje em dia eu fui olhar e falei, o jogo é ruim. Não dá. Esse jogo não dá. Peraí, em 96, Toy Story qual? É um jogo do Super Nintendo pro primeiro, é o 1. Era bom, pô. Cara, é o Woody dava dava chicotada com a cordinha dele, moleque. Pô, era irado esse jogo. Tinha até uma manha de ficar invencível na primeira fase com isso. Pois é. Joga de novo. Eu não joguei pra console, não. Eu joguei pra PC. É, nem emulador também. Talvez isso aí. Enfim, não sei se saiu pra PC mesmo, não lembro. Mas aí, em 96 já, porra, já 2 anos de Saturn e PlayStation já na jogada pra Mega Drive. Mas peraí, tinha Chrono Trigger, Leleque. Mas Chrono Trigger é aquele papo que a gente contou já, né? Algumas vezes. É gráfico 16 bits mesmo, né? Já tá no auge. Quanto à história, era um filme, uma animação 3D, então os caras foram fazer um jogo naquele pseudo 3D, né? Tudo spritezão renderizado, taca lá no 2D, fala que o gráfico é 3D e vê quem compra a ideia. E o jogo é bem assim. Que só fica legal no Super Mario RPG. Naquele Sonic 3D Blast. Mais ou menos, né? Eu acho legal. E não, é horroroso, né? Nossa, Sonic 3D Blast eu gosto. Todo mundo gosta de uma coisa ruim, né? Eu gosto do Sonic 3D Blast. Esse jogo você segue a saga do Woody e o jogo é meio como se fosse uma brincadeira do Andy mesmo, né? Então você enfrenta o Cabeça de Batata em determinados momentos. Ele, o Buzz, né? Uma parte no começo do jogo é bem no quarto do Andy, assim. Mas tem fases que remetem, por exemplo, ao quarto do outro garoto, do Sid, se não me engano. Eu acho que tem fase lá também, mais pro final do jogo. Eu confesso que eu nunca zerei esse Toy Story, porque eu realmente achava muito ruim. E eu era muito fã do Toy Story, assim. Até ter 16 anos, assim, de idade, eu tinha VHS. Eu não tenho mais, porque eu fui convencido a dá-lo de presente pro irmão mais novo da minha irmã, que tava fazendo 12 anos e gostava também. Eu falei, ah, toma aqui o VHS. Já existia DVD na época, eu tinha pretensão de um dia ter DVD. E agora eu tenho Blu-ray, né? Pra ver como é que o mundo muda. Mas... chupa a mídia física. Nunca mais essa porra. Pô, você esqueceu de falar da fase de pegar os bichinhos lá. Nossa, do joguinho de garrinha. Isso, lá daquela pizzaria que aparece em todos os filmes da pizza. Bennett, legal! E o jogo era difícil, brother. É. O jogo era ruim, então tinha que ser difícil, porque esse porra... Eu só achava ele difícil na última fase, que era quando você pegava aquele homem skate lá do Sid e corria dele corria com ele do quarto. Fugido Brutus. É. Os blocos do Sid eram muito mais maneiros, né, cara? Na verdade. Tem umas coisas legais nesse jogo, por exemplo, tem a fase que você usa o bug, você dirige lá, então é uma perspectiva meio isométrica, assim. É, acho que tem uns minigames maneiros ele, mas eu acho que a execução fica muito aquém. Bug não é a última fase, que você tá lá com o foguete, indo atrás do carro do Andy? Não. Eu tô falando uma que você controla o bug mesmo, fica... Tá tipo Micro Machines. É tipo isso. É até a fase que o Woody pega impulso lá. Isso não é voar, isso é cair com estilo. É aquela parte que ele pega o impulso lá e pula na cama. É, mas tem a parada do caminhão, se não me engano. Eu realmente não lembro. Mas acho que é no final dessa última fase, né? Você tem a parte do final do jogo é isso. Final do jogo. Não estamos esperando no caminhão, mas é um fraquinho, bem fraquinho esse jogo, cara. Pulando alguns anos aí, que a gente não tem nada muito relevante da Disney mesmo, fora jogos que foram... É, porque foram jogos lançados muito infantis, muito focado, com jogabilidade fraca, nenhum atrativo tão grande. Tipo um jogo de Planeta Tesouro. Isso. Pra PlayStation, aquele cocô. Vocês não são pessoas melhores por saber que ele existe. A gente pra tem... Peraí, pra ser menos injusto, nesse ato, nesses chamados clássicos da Disney, tem, por exemplo, um jogo do Hércules de PlayStation, que não é horroroso. Mas eu não lembro dele ser... De porrada. Mas ele entra naquela classe de jogos canto distante do PlayStation, né, cara? É, assim, aí que é o problema. Quando a gente se decidiu fazer esse programa, eu até fiz essa listagem de jogos focando nos 8 e 16 bits, porque se for passar pra PlayStation ou PlayStation 2, vai entrar naquele marasmo de 10 milhões de coisas diferentes que você não vai sair do lugar, então... Uhum. Fora isso, tem que falar sobre os negócios dos gibis italianos da Disney, principalmente nos universos dos patos. A PlayStation 2 tem um jogo do Super Pato. Olha só. Mas... Vocês não são pessoas melhores por saber que ele existe. Nossa, eu só falei porque eu prometi que ia falar tal, existe, mas não é bom. Para por aí. Nesse grande espaço de tempo também, no PlayStation 2, a gente teve o Kingdom Hearts também, mas o Kingdom Hearts a gente vai falar. Kingdom Hearts, foda-se. E a gente teve um jogo na geração atual que foi um... Quando ele foi se lançado, inclusive a gente falou dele no Bash Friend Soco, antes dele ter sido lançado, no episódio que a gente fez sobre a E3, que tinham grandes promessas sobre esse jogo. Depois que o jogo foi lançado, eu joguei e... É, legal, né? Que é o Epic Mickey. Debs, você jogou esse jogo? Joguei a demo e foi uma grande decepção. Por que foi uma decepção? Porque é bobo demais. Eles não aproveitaram o potencial legal que dava pra ter. Potencial do... Assim, eu acho legal por ter o Oswald, que é bem nostálgico, mas o jogo em si é uma bosta. O Oswald é nostálgico. Ele é tão nostálgico que ele é pré-Daigo, tá ligado? Caralho, ele é outro nível, moleque. Outro tier. Daigo, você jogou Epic Mickey? Joguei, até o final, porque eu tinha que terminar aquela bosta pra poder xingar. Sério? Uma bosta? Diz que o jogo é uma bosta? Não, bicho, a câmera acaba com tudo. Ela acaba com toda a alegria que você pode ter tentando jogar aquilo. A jogabilidade até que ela é afiadinha, mas... Pra um jogo do Wii, o gráfico é bonito. O Mickey, o design do Mickey em si, os trejeitos do Mickey, aquele lance meio mudinho, aquela coisa, aquelas caras e bocas dele, eu achei muito maneiro. É, o Mickey clássico ali, né? O Mickey clássico que tá na sua mão, não é o de hoje em dia. É. Não é o que tem pupilas. É, o Mickey de olho preto. Não é o que tem pupilas. Ele só tem a íris. Não, isso é legal, mas eu achei o jogo em si fraco, sabe? Eu acho que eu criei uma expectativa muito grande em cima dele. Uh-huh. Acho que todo mundo criou. Acho que é esse o defeito. Talvez se a gente não fosse tão hypado em cima, não, você, seria você, melhor. Quando você começa a jogar, ele é divertido, mas passa 10 minutos e você quer desligar por causa da câmera, cara. O jogo é legal, mano. O único problema é a câmera. O problema é o nome, cara. É Epic Mickey. Você espera alguma coisa épica. Épica. É verdade, é verdade. As artes e os trailers davam isso pra gente. Isso é verdade. Eu lembro que os trailers deixavam aparecer. Nossa, o trailer me fazia querer comprar pra todos os consoles. Esse negócio da câmera que a gente tá reclamando é porque é o seguinte. A câmera de Taurus, você não entende por quê. De controlar. É difícil de você girar a câmera pro ponto em que você quer. E quando você termina de girar pro ponto em que você quer, ela vai e muda sozinha pra outra coisa. Isso é muito escroto. Rising, e aí umas, eu tentando fazer, entrava no barril, né, modo mestre de RPG, e ficava lá, aí começava a girar a câmera, aí quando eu girava a câmera ponto que eu queria ver, ele desvirava, aí eu falava de F-Mickeyzar o meu jogo. Era bem nesse nível, eu cheguei a ficar muito puto algumas vezes com esse jogo. Pode ver, pode ver. É o mesmo problema do Mario 64. Mas Mario 64 a gente tá também numa época em que a galera tava desbravando essa tecnologia de 360 graus de movimento, então era muito rústico as ideias e as jogabilidades desses jogos, então pra época o Mario 64 perfeitamente passável, um ótimo jogo. Agora, Epic Mickey regredir a jogabilidade é foda, né? Eu acho que também rolou essa frustration porque rolou o Disney Universe antes. E qual é do Disney? Que foi um jogo muito bom. Explique. O Disney Universe, você não é o Mickey, você não é o Nemo, você não é nada. Você é um bichinho que fica fantasiado. E aí você vai jogando as fases que são... que elas vão perpassando parte do filme, da animação, que é muito legal. Que é tipo um Little Big Planet da Disney. Ah, irado. É, exatamente. É tipo o Rei Leão. Aí você vai passando por várias fases de filme. Pô, é muito maneiro. E aí você tem que resolver uns puzzlezinhos pra poder abrir e pegar alguma parada. Little Big Planet Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Mas é que é tipo MMO? Essa porra? Não. Caralho, qual a parte do Little Big Planet da Disney você não entendeu? É literalmente Big Planet. Você pode tipo fazer mapinha aí, o caralho. Platformer. Não, você não pode fazer mapinha. Não pode. Mas você pode jogar multiplayer com seus coleguinhas em casa. Oh, olha só. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Cópia local ou é online? Foi online. É site? Cara, é literalmente Little Big Planet da Disney. Impressionado. É, só que ficou muito bom, cara. E é muito fofinho. É lindo o jogo. E você vai liberando os personagens. E aí, tipo, você pode ir liberando jogando ou pode fazer no modo gordo e comprar. Modo gordo. Gordice. Agora, Debs, eu queria aproveitar. A gente tem um tópico difícil pra você sobre que aqui na pauta tá escrito Jogos Musicais da Debs. Que na verdade é só um. É que na verdade é só um. É que eu sou a segunda pessoa no mundo a jogar o Sing It da Disney, né? A primeira foi algum desenvolvedor. E ninguém conhece o jogo. Não, é um joguinho de cantar. É um karaokê. Hannah Montana? Hannah Montana? Tem Hannah Montana. Se você quiser comprar o pack Hannah Montana, você pode comprar o pack Hannah Montana. O meu não. O meu são joguinhos das animações mesmo. Ah. Aí tem uns clássicos, assim. High School Music. Cinderela, Rapunzel, não sei o quê. Aliás, mas tem os novos também. Desculpa. É uma coisa que a gente esqueceu de falar, que boa parte desse buraco negro da Disney foi por causa de High School School Musical também, né, cara? Que entrou numa onda da Disney só querer saber de High School Musical e foda-se. Não, séries adolescentes também. Rebelde. Essas coisas. Mas tava rolando Rebelde, já tinha rolado Chiquititas e Carrossel. Mas tem High School Musical no Sing? Tu cantou High School Musical? Não, é um outro pack. Pode comprar o High School Musical. O pack original, então, são os clássicos Disney. É, exatamente. E é tipo um karaokê. Mas não são tão clássicos, não. Ou é tipo... É questionável. Questionável. É tipo guitarreiro. É tipo guitarreiro quando você usa o microfone. Guitarreiro. Entendi. É um microfone reiro. É um microfone reiro. É exatamente isso. É igualzinho. Aparece lá... Porque tem vários jogos assim, né? Uhum. Tem o SingStar, que é assim também. Que aí você vai cantando e tem lá a barrinha. E quando você pega o microfone no SingStar, você manda um... Você canta... Como uma deusa... Deusa... Você me mantém... Mantém... Legal, reverb. Não, o Sing é muito legal, cara. Eu acho que assim, eles tinham que ter escolhido melhores músicas. Uhum. Porque tem música lá do Toy Story que ninguém conhece. Aí tem música da Princesa Negra. Tem uma música dos 101 Dálmatas. Mas não tem Bela Fera. Que é absurdo não ter Bela Fera. Sim, cara. Não tem Pocahontas. Como não tem Pocahontas? Não tem Pocahontas. Olha só. Os que tem que ter. É, qualquer uma do Aladdin. Qualquer uma. Foda-se. Qualquer uma. Aladdin tem. É, Rei Leão. Tem que ter Rei Leão. A primeira. A clássica lá, na verdade. Tem. A Whole New World. Ah, porra. É, só... A melhor é... Nunca teve um amigo assim. Alibaba e os 40 ladrões. Muito dinheiro tinham pra contar. Mas o meu amo é que tem mais feliz. Pois seu desejo vou realizar. É um lutador. Caramba. Ali é esse aqui. Alibaba. Tem que ter música do Aladdin. Rei Leão. Tem que ter do Toy Story. Rei Leão tem. Ter. A Bela Fera é muito boa, moleque. Tem que ter no fundo do mar. No fundo do mar. Onde eu nasci. Cara, lembrei agora. Bela Fera tem. Jantar está a ser Lumière. Aquele do Jantar está a ser do Lumière. Não faz o menor sentido. Cara, é muito boa essa música. Ele é muito bom, cara. Mas pra cantar é uma bosta. Olha a explanação. Não existe a possibilidade de cantar aquilo. Porque ele fala mais do que canta. Entendi. Isso também conta ponto. Conta ponto. Tem a do Pinóquio, que virou a música da Disney. When You Wish Upon a Star. É, verdade. Boa pergunta. Mas agora não é mais ela, né? Agora é um medleyzinho, né? É, mas essa é... Dela, aí é entra essa? O... É, aí agora entra do Aladdin. É porque o símbolo da Disney já era o Mickey, é? Cara, mas vocês lembram antigamente nas fitas da Disney que tinha um medley, um vídeo com várias cenas de desenho e o Beat It do Michael Jackson? Caralho. É, muito lembro. Eu lembro. Porra, era foda, moleque. Tinha um... Era tipo um trailerzinho que passava em várias fitas, não tanto nos filmes, mas naquela... Aquilo ali era um filme do Michael Jackson que a Disney fez, Captain alguma coisa. Mas não era bom, não. Não, mas tinha na entradinha de vários filmes como... Sim. Mas acho que era só porque era o Michael Jackson, cara, porque não era bom, não. Era. Estamos chegando mais uma vez nas livros. Dislexia. Então, libero. Cara, até do Hércules é muito foda, cara. Aquela. Eu me encontrarei. Vou vencer distâncias. Não fraquejarei. Cara, Hércules é foda também. Aí, esse Disney manda pra caralho nas músicas. Vai se fuder. Aí, Disney manda pra caralho nas músicas. As mulherzinhas esculpidas lá, as cantando. Cara. Nós temos esses amigos que são muito babacas que tem essa mania de cantar música da Disney em inglês. O que tá errado. Errado. As músicas tá errado. São importantes. Só que é bizarro. Tá errado, mas olha só, a música da Mulan, eu só sei cantar em inglês. Aí. Cara, o que eu achei bizarro é que eu entrei no processo de treinamento da BR Malls com várias pessoas bem nascidas, pessoas com vindas da nata da sociedade de carioca. É bom. Uma vez a gente andando no carro, todo mundo pegando, juntando num carro pra ir um evento da empresa, a pessoa mete lá um pendrive com música da Disney. Cara, todas, o carro com 5 pessoas, todas cantando em inglês. E eu falei, cara, eu puxei em português e foda-se. A nego olhou pra mim como se eu fosse, tipo, o errado da parada. Não. Você canta em português. Não, cara. Aí eu falei, cara. Pelo amor de Deus. Eu queria estar lá pra te defender e bater em todo mundo, moleque. Cara, eu tô enojado. Sério, enojado. Sabe o que eu percebi? Que a maioria das pessoas que entraram comigo, elas têm 3 ou 4 anos de diferença pra mim. É o tempo das pessoas que eu peguei o VHS. Tem algumas pessoas dessa geração que já viram em DVD. Então elas podiam escolher a língua. Eu vi a maioria dos filmes em VHS. Tipo, foda-se. Vê aqui em dublado. O VHS é dublado. As pessoas não tinham mais ou menos a opção de ver. Ah, meu irmão, mas eu era deletado. Eu era criança, moleque. Eu queria ver dublado. Eu queria ver o desenho. Animação dublada. As letras das músicas são melhores, cara. Sim, são bem melhores as adaptações. A Debs falou no podcast anterior que ela só gosta da versão de Pocahontas em inglês porque a voz da mulher é melhor, sei lá o que. Eu não consigo, juro. Eu tento encaixar pra... Não, vou ouvir em inglês. E aí meu cérebro buga. E eu fico lá. A Debs tá chamando a Debs pra um duelo karaokê Disney, moleque. É hora do duelo. É hora do duelo. Lança o desafio. Fala aí. Chamou pro X1. Eu te desafio a um duelo de karaokê Disney. Vou botar o dragão branco de olhos azuis cantante. Enfim, voltando ao podcast aqui. Podcast. Eu gosto de jogos. Pra quem não lembra. Um detalhe: a Deb já escolheu a madrinha dela, né? Que é a Daniela Mercury. A mais nova, leve casada, inclusive. Como é que é o nome daquele? Ah, você não sabia disso? Foi hoje que ela anunciou. Não, tô falando, pode ser padrinho, não sei. Ah, é verdade. Aquele termo que eles usam no Dragão Branco, do tutor, ele até fala, pô, que porra, se Chuck Norris é o seu não sei o quê, é o nome japonês. Shidoshi. A Shidoshi da Debs é a Daniela Mercury. Deve ser a cantora americana. Mas a Daniela Mercury era boa nisso, pelo menos. Pra quem não lembra... A música do Aladdin também. Pra quem não lembra onde estávamos... Estamos chegando ao final do... Eu gosto de jogos. Então, Ilapso, eu queria que você... Se você pudesse dar uma dica, soprar nas suas mãos e jogar ao vento como um desenho da Disney e que ela chegasse até os estúdios da Disney, qual a dica que você daria em relação aos jogos? A dica é muito simples, cara. Retoma essa parceria com a SEGA que fez muito sucesso. Bota o Mickey junto com o Sonic e lança. Só que o Sonic não tem mais console só pra ele, né? Porque a SEGA parou, então junta com a Nintendo e bota o Mario junto. Mickey, Sonic e Mario! Porra! Epic Games. Pois é. Eu já vou um pouco mais perto, aproveitando que o DuckTales vai ser feito pela WayForward. Se for bom, por favor, pelo amor de Deus, dá tudo pra WayForward e remakeia todos aqueles do NES, sacou? Não. Faz aquela linha bonita. Faz o Tailspin. Melhora o Tailspin, é ruim. Não, faz o DuckTales e faz os dois. Ele era tipo um shooter, né? Só. Um shooter de avião que você voava de cabeça pra baixo, cara. Não faz sentido. E você ataca com frutas. Remakes que pelo menos eu gostaria de ver, assim. Se você ignorar Rei Leão, Toy Story, Aladdin, esses outros. Remakes que eu acho que tinham que ser dado atenção é Rescue Rangers, do Tic Teco, Cast of Illusion, Quackshot e World of Illusion, cara. Porra. E dá tudo pra WayForward. Deixa eles. Então é isso aí. Se você gostou, se você não gostou, se você quer mandar sua opinião, sua crítica, elogio e porradaria, você pode mandar para o nosso endereço de e-mail, que é onde, senhor Eternidade? Peraí, cara, eu tô assistindo um vídeo aqui de LOL Cats. E aí, internet vence novamente. É porque o senhor Eternidade abandonou a leitura de e-mails do Baixões. Ele abandonou. Veja muito bem. Debs, como o Ilapso, que tem o controle da gravação de e-mails, esse peixe não me convida mais. Eu tô testando você, porque antigamente se eu ficasse uma semana sem te chamar, você já dava piti. Agora você cagou, você não tá nem aí. Já tem um mês e pouco, cara. Eu tô testando você, vai. Então você só me chama se eu reclamo querendo uma. Não, eu tô testando você. A primeira semana você não pôde, eu chamei a Rebeca. Aí a segunda semana eu não consegui falar com você, eu chamei a Rebeca de novo. Eu falei, semana que vem ele já vai reclamar. Ele vai sentir a falta. Você cagou, cara. Você cuspiu. Você me trocou pela Rebeca. Você me trocou pela Rebeca. E olha só, não xinga Bebs, não, hein? É, muito. Os olhos dela são mais bonitos que os Eu vou dizer isso. Aí, tomar no seu cu, mano. A edição não precisa ser. Quebra no meio, valeu? Valeu. Sem onde tu mora, sem onde tu estuda. Ih! É. Eu falo assim dela, não, moleque. Se a Daniela Mercury pode assumir agora que ela é casada com a mulher, também posso assumir que eu amo a Debs. É isso aí. Agora, coisa que eu percebi é que o Ilapso, ele usou uma técnica feminina com o Senhor Eternidade. Ele cruzou os braços. Sei, total. Vou ficar... Cruzou os braços e falei, vou esperar ele falar. Vou ficar... vou ficar quietinho aqui. Tô esperando. Não tô falando nada ainda. Era Beck e eu, cara. Mas sim, mas o Senhor da Eternidade, esses dias eu também chamei. Eu falei pra ele, me chama aí pra gravar o e-mail. Quem disse que ele me chamou? Não chamou nada, cara. Caraca, mesmo, né, cara? Eu vou te chamar. Tô falando, chamou nada. Aí, eu proponho uma parada. Vamos fazer duas leituras de e-mail diferentes. Isso aí. Beleza. Pode ser. Ó, e eu vou dizer mais. Em vez dele ver se vocês estão online no Skype, ele pega o telefone dele e faz inteiro urbano pra Rebeca. Pra entrar pra gravar com ele. Olha que saco, velho. Liguei pra mãe dela um dia desse. Falei, dona Celeste, vê se tu tá aí pra gravar com ele. Então, senhor Eternidade, se as pessoas quiserem corroborar, vou dar porradarias com o e-mail. É, eu gosto de jogos roubaixofensor.com. Olha só, estou emocionado que você não fez cara feia e falou de primeira, cara. Mas a diversão não para por aí. E Lápis, vou testar o Matt Splinter. Quais são as outras formas de contato que os nossos ouvintes da justiça podem fazer no Baixo Frente Soco? Pois a diversão é eterna no BFE. Eu não quero nem saber de contato virtual. Eu quero que as pessoas vão na porra da pizza no sábado. Oh. É isso, aê. Falei. Oi. Porra. Então é isso aí. Porra. Amanhã, se você tá ouvindo isso aqui na sexta-feira, do dia... Que dia? Se você tá ouvindo na sexta-feira, dia 5, ou no sábado, dia 6 de manhã, de abril, corra para a Pizza Grill do da Tijuca. Na Praça São Espenha. Sai correndo como um louco e nos encontra às 3 horas da tarde lá para mandar um Black Onyx. Né não, Lopes? Sapinho, motherfucker. É muito fácil chegar lá. Quem tiver na Zona Sul aí, pega o 415, passa na Zona Sul inteira, deixa na porta. O metrô, né, cara? O vai de metrô, né? É porque um ouvinte nosso, por exemplo, que mora em Ipanema, veio perguntar pra gente como é que ele chegaria. Aí, acho, é só ele pegar o ônibus do metrô e ir. É, aí, o esquema deve-se. Ou então você pega o 415. Eu falei pra ele assim, olha, é porque o metrô tá fechado. Ah, tá. Metrô de pegar o ônibus. Mas o ônibus do metrô para lá, então é só pegar o ônibus. Pega ele, vai até Siqueira Campos e Siqueira Campos vai do metrô para a belíssima São Espenha e desce lá de baixo do Pizza Grill. Saliva, né? Porque quem tá ouvindo isso agora provavelmente deu, tá? Mas é isso aí. Estaremos lá a partir das 15 horas e eu já terei dito isso na leitura de e-mail. Enfim, vamos embora. Eu só não sei quem vai ter dito isso. Se vai ser o Sr. Eternidade ou se vai ser a Babs. Mas olha só, todo mundo que tá aqui vai estar lá, menos o Crusher. Dá um abraço virtual aqui. Dá um abraço virtual aqui. Um abraço. Isso que eu vou estar lá. Falei. Em um ano e meio eu falei. Cara, você me pediu carona, brother. Na verdade, você nem pediu. Você pediu. Um amigo nosso pedir carona. Ele falou assim, aí, o nosso amigo, o nosso brother R2, virou pra mim e falou, aí, tem como tu dar carona? Isso. Ai, então, tem como dar carona. Ah, ele falou do nada que você dava carona. Você fica, eu pedi carona. É, não. Então, o orgulho não deixa, né, brother? Mas então, estaremos todos lá. Ilapso, Daigo, Debs, Killerazos, Mesh Splinter, Senhor Eternidade, Ninja Inimigo, Crusher em Espírito. Se você quiser falar tudo com... Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Agora, se você quiser falar com o Crusher, a gente liga pro Crusher na hora e manda um oi pro Crusher. Pode ser, Crusher? Eu vou ligar pra ele. Fica tranquilo. Então, beleza. Você sabe que, tipo, pode acontecer de aparecer, tipo, umas 500 pessoas lá. Sendo que a maioria é, tipo, bandidos do Amigo dos Amigos. Sabe o que pode ser mais irado? Tijuca, né, cara? Quando eu marco na Tijuca, eu assumi esse risco. Tem uma parada muito irada que eu aconselho os ouvintes a fazerem. A todos os ouvintes. Eu quero que todos os ouvintes que forem e ouvirem isso aqui antes de ir, escrevam um bilhetinho pro Daigo levar pro Granville. Fala assim, Granville, vai se fuder, não participa mais nessa merda, seu escroto. Aí, Daigo, favor, vai levar o papel. Daigo vai chegar lá em BH e vai entregar um chumaço de papelzinho pro Granville e falar, seu conde desgraçado, lazarento. Puta. E também tem a participação dos nossos amigos, dos nossos co-irmãos de tanguinha. Eles vão de tanga. Exatamente. Co-irmãos. São nossos co-irmãos. Co-bro. são confraternizados. Eu já tô aqui com a tanga que eles vão usar. Eu comprei aqui, é uma tanga rosa e verde. De elefantinho. De elefantinho. É, mas a tromba está no bumbum de cada um deles. Vamos ter a participação de muitos amigos da justiça. Se nada der errado, o nosso amigo Diego do Fênix Down vai estar lá também, porque ele tá no Rio aí pra se formar. Esse cara aí, mano. Eu duvido que ele apareça lá. Aí a gente vai precisar de segurança, cara. Tomara que você quebre a cara. Tomara que você quebre a cara. Ainda é nosso desafio. O ouvinte que levar o presente mais legal de aniversário pro Mestre Splinter ganha um muito obrigado e um abraço. E é o que eu ia dizer. No sábado, no Baixo Frente Pizza, é aniversário do Mestre Splinter. Então não esqueça de dar aquele abraço carregado por trás, pegar nos peitinhos dele e falar: te amo, Mestre Splinter, parabéns, feliz aniversário. Fudeu, vou fazer isso mesmo. Puta que pariu. E aproveite e passe com o Killerados então também, é porque semana que vem é aniversário dele também. Daqui a pouco é aniversário dele. Falta uns dias aí. Então, é isso aí. E se você vai encontrar com a gente, mas você quer encontrar todas as outras formas de diversão no Baixo Frente Soco, aonde você encontra, Lápis? Porque o Mestre Splinter, porra, enrolou bem, mas enrolou. No site, encontra no site. Na barra lateral do site tem vários ícones lá agora. No Facebook, no Twitter, rádio, no Twitch, do grupo do Facebook e de mais alguma coisa aí que eu esqueci, o YouTube, que não tem nada ainda. Não tem nada. Então acessa o site. Acessa o site, porra! Exatamente. O site tá direito agora, inclusive. Vocês viram? Mudei o site todo, só que não. Levemente. Tá completamente diferente, cara. Muito diferente. Então é isso. Cruz, tchau. Tchau. Quando ele tá indo pro limpo andando, tipo, vou pra qualquer lugar. Como é que é o nome? Esqueci agora. Whatever the wind takes me. É, mas em português. Não. Ah, pra onde o vento me levar. Que canta em português. Pra onde o vento me levar. Aqui seu coração. Pô, mas pode é ser que eu no é caminho. Eu viajarei. Vou vencer distâncias. Sei que chegarei. Os do Mega Drive da Disney, se não. Não é. Pera aí, seu viadinho. Celular perto aí, cara. Não é. Pera aí. Senhor Eternidade, joga o celular pra longe. Melhorou. Joga fora. Caralho. Esse jogo. Eu pensei em jogar ele na parede, mas ia ser muito destruidor. A vida é boa, eu vivo à toa onde eu nasci. Mickey Mania, vamos falar? Vamos pular? Mickey Mania, a gente só pode falar que ele era ambicioso e se fudeu. Então puxa aí. Ele era ambicioso e se fudeu, pronto. Então, acabou, próximo. Pronto. Seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Ô, PH, eu sei que você gosta muito de mim e sempre pede pra eu me sentir em casa, mas você esqueceu de me apresentar, viu, cara? Nem quis falar nada, assim. Porque era só... Mas tudo bem, agora eu não vou falar nada também. Tô de mimimi. Quando ele falou, e até, eu falei, caralho, que filho de uma puta, né, cara? Eu só fiquei só esperando. É. Aí minha cabeça tá porra, estourou. Vamos lá. Peraí, Wesley. Se editar, se botei depois, filha. Feito só pra você. Nunca senti. Pois então, aproveite. Pô, esses jogos que tem o Mickey e o Donald juntos, porra, são muito fodas, cara. Desculpa, o senhor Eternidade batucou na mesa agora, fez um blau. Vai se fuder, porra. Vai se fuder. Fala de novo. Vai se fuder. Esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. assim, é, nem sempre. Daigo, desculpa te interromper. Daigo, foi você que respirou o microfone agora. Dá um jeito aí. Fui? Ah. Caralho, o moleque tá camperando pra ver quem é que respira no microfone. Moleque, que isso? Não entendi isso, não, mas. Tá, você não faz ideia. É um pesadelo. É tipo, quando tem gente respirando o microfone, é mais uma hora de edição que eu tenho, assim. Enfim. Ah, então eu vou ficar respirando sem parar. Porque. Eu reparei o seu olhar e não tremeu quando chegou a me tocar. Desculpa. Crusher, tu tá ofegante aí no microfone, tá tipo... Tô não, cara. Agora melhorou. Pô, cara, tá vendo o Road to Terry das personagens da Disney? É. Eu lembro quando eu entrei na internet, cara, encontrei a Jasmine. Não. Bom, vai. Tá lembrando de... Não tinha um site, o Pomba Louca, alguma coisa assim? Moleque, isso. Teve uma Pomba vez Louca. Que um moleque na escola levou um disquete, moleque, falou, disquete é bom. Moleque. E passou o disquete só hentaizão da Disney, assim, daqueles assim, no net. Tipo, cara, hentai no disquete, cara, ou você é muito velho ou você é muito precoce. É hentai, é tipo pornô de desenho da Disney, que é mais antigo que hentai, né? É tipo, tinha coisas do tipo tigre. Jasmine levando do Apu. Não, mulher, a Jasmine levando do tigre dela. Nossa, o Rajá, que coisa ogra. Exato. É, zoofilia, nós. Vamos lá, mestre, retorna. Falando aí do joguinho.